Coisa do? Aquela ordenzinha de... Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Não, não, Valente, Valente. Não dá, mano. Aquela coisa de... Aquela coisa da gente conversar hoje sobre o lado MPL. De uma pegada meio cronológica, mas que termina com o que tem a ver com 2013. As questões que 2013 nos trouxeram, né? Sim. Para além do MPL, inclusive. Claro. E a gente fazer na próxima, o nosso próximo encontro, aquela conversa parecida com a que a gente fez na casa da Márcia. Ah, as questões... Aspectos soltos da tarifa zero. Aspectos soltos barra os aspectos centrais, no fim, no limite, né? O que significa esse troço todo. Sim. Que tipo de questão que coloca pra gente numa forma de se pensar a cidade, de se pensar o sujeito na cidade, de se pensar a relação público e privado, o que é público, as coisas subjetivas, enfim, acho que isso a gente pode deixar pra próxima coisa. Sim. Aí, ontem, por exemplo, hoje de manhã eu tava tomando banho de manhã e eu tava pensando em várias coisas que eu pensei, puta, eu não posso esquecer disso pra gente não deixar de conversar. Só que é muito difícil de ir anotando essas coisas, é difícil inserindo essas questões dentro de uma conversa, de uma primeira. Eu acho que esses nossos três primeiros encontros, eles vão ser, tipo, espinha dorsal, depois a gente escuta e vai, na escuta vai lembrando o que ficou de fora. Exatamente, é. Se não, até... Um pouco do que eu fiz aí, não de fora, mas ouvindo, eu vi os dois. Tá. Os dois coisas. Claro que eu não anotei tudo, mas eu anotei, assim, aqui esse aspecto. Destrinchar melhor, falar melhor. E outra, a gente não precisa, talvez, fazer uma coisa radical do ponto de vista da fidelidade do que foi dito. A gente pode trabalhar na edição como texto depois. Sim. Eu gostaria que a gente tomasse um cuidado de que, mesmo as transformações de edição, mantivessem uma qualidade de diálogo para não ficar... Sim. Pergunta, aquelas entrevistas de e-mail uma pergunta nada a ver com a outra, né? E não parece que foi dito, né? Parece que foi escrito. Sei. Mas a gente não ficar também preso a uma ética do que só entra o que foi gravado, o que foi dito. Porque claro. A mesma coisa do MPL, hoje vai ter um monte de coisa aqui que eu vou... Eu não lembro quais foram as delegações que foram no encontro. Claro, eu vou me equivocar, vou ter que fazer uma pesquisa posterior. Não é um texto amarrado à gravação. Isso. Eu acho que a gravação vai ser um norte bem importante, mas depois a gente vai ver do que ficou de fora, o que tem que entrar. Então, acho que assim, tem esse encontro, tem um encontro do outro, depois acho que a gente tem que ter essa pausa de ouvir. Uhum. Uma pausa para ouvir as coisas, ponderar, fazer um outro encontro ou quantos forem necessários para dar conta de todas as coisas que ficaram de fora ou que precisa de correções ou tal. Aí depois eu acho que tem que ter uma outra coisa louca ainda. Porque o meu TCC, ele foi uma super edição de uma entrevista que foi muito maior. Tem muita coisa boa que não entrou. Entendi. Naquele texto. Ainda... Eu acho que vale a pena a gente ouvir... Repescagem. Acho que vale a pena a gente ouvir aquilo lá atrás, para ver o que lá atrás... Para ver aquilo que lá atrás... Às vezes é um detalhinho que... Né? Uma pequena frase, uma pequena coisa... Vai... É. Então, por exemplo, a gente vai lá no futuro ver, por exemplo, qual que vai ser a ênfase. Vai ser uma ênfase... A primeira parte, várias questões, a gente vai ter que decidir o que entra, o que não entra, as coisas da sua vida particular, se tu tá afim que todas elas entrem, as coisas que você não quer que entre. A gente pode até, isso eu tava pensando hoje também, do tipo assim, a gente não precisa ter nenhuma obrigação de fazer nada. Não precisa ser fiel ao texto original do começo, a gente não precisa fazer uma coisa que seja biográfica no sentido, e aí eu atravessei a rua, caí, rasguei a boca. Sabe, tudo tá sob escrutínio possível. É um realismo de ficção. É uma coisa ficção do... da realidade. Então, eu tava pensando nisso com a Grazi ontem, porque ela tá fazendo o doutorado dela. Fazendo? O doutorado dela vai ser uma pesquisa em cinema, né? E é uma pesquisa... e uma coisa que ela vai fazer, ela vai criar coisas nesse limite entre a performance no cinema, o diretor que aparece em cena, a coisa autobiográfica dentro da ficção. Então, os limites entre ficção e realidade, não é? Tem muitos trabalhos disso, não é? Sim. Quando eu fiz aquele trabalho ali, eu tô botando, mas na real não trouxe. Eu tô voltando pra lá como se estivesse ali, mas na real não trouxe. Sim, eu olhei. Aquela mochila, quando eu fiz aquela mochila. Eu fui olhar, né? Eu tava muito impactado na coisa do jornalismo literário. Sim. Muito impactado. E um outro nome que o jornalismo literário ganhou, porque nem todos os caras que fizeram isso eram jornalistas, então, por exemplo, o Guy Talese era jornalista, ele chamava de jornalismo literário. Como é que ele chama? Guy Talese. O Truman Capote, que era a Sangue Frio, ele era um escritor, ele não era jornalista. Mas o que ele queria fazer era muito parecido. A forma que ele chamou era um romance de não ficção. Então, sim, sei lá. Por aí. Não é mentira. A gente não vai falar nenhuma mentira. Mas não precisa ser exatamente... Não é colado inteiramente no factual documentado. E a gente não precisa, se você não quiser, fazer um... Eu acho que seria muito bom. Mas se você não quiser... Porque eu lembro quando eu publiquei lá atrás, você leu, você fez uma segunda edição, uma... Sim. Enfim, tá aí aberto a edições, assim, ou o que, que você quer que entre. Eu, por exemplo, eu tava pensando isso, tem coisas minhas que eu não falaria, por exemplo. Tem muitas coisas sobre o MPL que eu não vou falar. Porque são personagens que estão numa disputa que está presente, permanente ainda aqui agora, não é uma... Não, eu, por exemplo, tive naquele documento, quando eu reli, e hoje ainda, quando eu reli, eu acho que eu fui muito, muito, como é que se diz? Eu não estava com preocupação nenhuma e fui falando. Hoje, quando eu reli, eu acho que tem coisas lá que não quero que... A gente vai... O quê? Não muda nada de tamanho, entendeu? E é de uma subjetividade... E é como eu depois tive a preocupação que você mesmo falou. Sim. É uma narrativa de memória, a outra pessoa pode ter uma outra leitura daquilo. Vai ter uma outra leitura, com certeza, né? Agora, e não é fundamental para... Eu gostaria... Alguma coisa que for fundamental tem... Eu gostaria que a gente tivesse a ética de expor a relação que estava em jogo, não necessariamente os personagens, e as suas caricaturas a partir da nossa lembrança. Exatamente, exatamente. Isso que pudesse, que fosse mais, tivesse mais certa elegância. Porque o trabalho seu, mesmo que você tenha feito alguma filtragem nesse sentido, ainda pode ter saído alguma coisa assim, mas é um trabalho restrito. Agora, isso aqui pode virar uma publicação que, sabe? A gente vai debater. Aí você pode criar situações... Que não somam nada. Sim. Eu, aliás, ao contar a minha história particular do MPL, para mim, eu gostaria que tivesse um peso mais positivo do que destrutivo dentro da história contemporânea do movimento. Eu não gostaria que a gente acirrasse divergências ou, enfim, a não ser quando tem a ver com a exposição do debate tal como ele se apresentou, mas não da caricatura do personagem. Aí não é legal. Enfim, sei lá, só pra... Por exemplo, essa própria conversa aqui, esse momento aqui, é uma coisa das que me interessam e que entra no texto. Entendi. Eu acho que ele é um trabalho que ele tem que ter uma certa transparência, a forma e o conteúdo precisam ser muito... Eles são indissociáveis para mim. Então, até essas conversas sobre como é que é o trabalho, qual é a ética, o que a gente decidiu, faz parte do trabalho. Para mim, isso é muito importante. Claro. Porque eu acho que isso entra na perspectiva pré-figurativa. Aquilo que eu escrevi para o Tales naquele e-mail. A forma que o movimento, vamos dizer assim, mas não só o movimento, as tradições e as preocupações que fizeram esse movimento existir, elas são pré-figurativas, no sentido de que a gente vai tentar o máximo possível aproximar no nosso fazer atual o laboratório do que seria o mundo que a gente gostaria de que, como ele fosse. Entendi. Então, por isso que o MPL é um movimento horizontal, né? a leitura dessa nossa geração é de que a gente não vai chegar numa uma democracia do trabalhador se a gente apostar em formas organizativas que são antidemocráticas. Entendi. Não é? Que é, se a gente se for espremer aí, vai chegar na divergência clássica da coisa anarquista e marxista sobre a coisa do Estado, por exemplo. Sim. Você não vai conseguir construir o comunismo tensionando pelo Estado, porque o Estado ele é atravessado pelas características da mercadoria de tal forma que ele não vai se dissolver democraticamente depois. Ele deixa uma marca. O que pesa o fato de que o Marx, a última etapa do capitalismo, dissolve a superação. Aliás, que é mais uma coincidência analítica, né? Porque é a superação da transferência da autoridade, né? É o desfecho ideal da análise para o Freud. No último, o Freud fala: você não acaba com a neurose, você acaba com a transferência com aquele analista. Ou seja, você supera, você sai daquela relação com aquela pessoa a quem você depositava um certo conteúdo, uma imago paterna ou materna, ou de autoridade. Sim. De maneira geral. Você chega você vai tecendo pelas suas associações e pelo seu fortalecimento egóico, pelas revelações do seu inconsciente, você chega a um ponto em que a sua posição diante daquele outro é menos infantil. Você se torna um sujeito diante daquela imagem de autoridade. Então você desfaz a relação analítica que se constrói a partir de uma transferência com alguém que você deposita uma certa autoridade para te acompanhar nesse percurso. Poderá surgir uma outra. Oi? Poderá surgir uma outra. Necessariamente. Por isso que você não é analisado. Você termina, você faz análise com aquela pessoa. Com uma outra pessoa, outros complexos surgirão. Não é? Mas, ou seja, a psicanálise é o moto perpétuo. Como é a vida, não é? Até que um dia acabe. Até que um dia acaba. Aliás, essa é a definição. A definição clínica da morte é a ausência das tensões, né? Quando o organismo cessa de tensionar. Que, aliás, é uma coisa muito interessante. Você sabe, uma confissão que eu posso fazer aqui, publicamente. Fala baixinho. Quando aqui, fala baixinho pro gravador. Com as dores aqui do meu quadril, aquela coisa toda, às vezes eu vou deitar à noite, com aquele frio, aí você se põe embaixo da coberta, e eu acho que eu entendo a morte. Eu falo, puxa vida, realmente, é isso que você falou. Uma certa libertação. Eu não sei se é libertação, o que que é. Enfim, aquela famosa descanse em paz. Faz Sim. todo sentido. Não é à toa que está essa frase não aí. Não é à né? toa que essa frase foi cunhada, entendeu? E eu consigo até imaginar o agradável que pode ser essa. Se a gente pudesse morto, cara, dizer, eu não lembro, puxa, como é bom. Eu não lembro se é o Winnicott ou se é o Bion. É? Eu não sei se era o Winnicott ou o Bion que fala. Que um dos dois estava tensionando sobre a coisa da morte, pensando. Lacan, eu acho que Lacan não é, apesar de parecer meio dele essa coisa, que era uma coisa meio assim, que o grande desejo da vida dele era poder ficar vivo por mais um instante depois da morte. É. Pra ver o que que é. Ver como é que é. Opa! Mas tem gente que passa por uma experiência quase desse tipo, não tem? Tem pessoas que morrem clinicamente e voltam, né? Deve ser uma coisa muito doida. Precisava perguntar para um cara desse como é que é. O cara fala, eu quero voltar. Tem grandes relatos aí, tem os... Tem pode chegar e dizer, olha, eu não quero mais, tchau. Me devolve pro lado de lá, urgente. Mas o Freud tem uma entrevista dele, ele deu poucas entrevistas, mas tem uma, ele já velhinho, eu acho até que ele já tá em Londres. Ele vai para Londres em 38, um pouco antes talvez, para sair fora, quando a Viena é ocupada pelos nazistas, né? Ele vai para Londres, e acho que lá tem um escritor que vai entrevistá-lo e tá falando justamente sobre a coisa da poção de morte e tal. E chega um momento que tem duas partes muito engraçadas nessa entrevista. A primeira é que o cara fala sobre a psicanálise como uma ciência que faz a vida perder a graça, porque você revela as coisas que são as grandes surpresas da vida, você dominar, saber de todas as suas questões, que graça tem seguir vivendo, né? E aí ele fala uma coisa assim... Como é que ele fala? O computador, ele fala uma coisa assim, ah, mas a gente... Ela não faz a gente deixar de ser imprevisível e justamente pulsional e... E ele faz algum comentário que é ruim sobre os animais. Ele fala assim, essa coisa que a gente querer ser sublimado e não tão podres como são os animais. Aí o Freud vira e fala assim, tá, mas o que você tem contra os animais? Os animais são sublimes, meu. Eles sabem tudo que eles têm que saber. Então, eu comprovo isso. Assim, quer dizer, eu não sou muito ligado nesse negócio de bicho, etc. Já teve a fase, né? Mas agora, por exemplo, estou olhando aqui o Valente. Você já viu ele? Ele está aí frequentemente contemplando a paisagem numa boa. Ele sabe o que tem que saber. Puta merda, esse cara é um sábio. Entendeu? Não, repare bem. Incrível, né? A gente está ali, tudo... E ele, a gente está aqui. É, ele está na natureza, olhando ali, sei lá o que está pensando, como é que é esse processo, não sei. Mas é curiosíssimo, né? Curiosíssimo. Tem tudo a ver com isso que você está falando. E tem uma outra coisa que é a parte da morte, e o Freud, ele defende que a gente não sabe, a gente não descobriu ainda as respostas para a vida eterna que a gente não quer. É como se fosse uma certa resistência inconsciente da espécie de não querer descobrir um retardamento agressivo da decomposição celular, né? Porque alguma coisa da alma impede que a gente descubra essa questão, porque a gente quer morrer. De fato, o maior objetivo da vida orgânica é voltar à inorganicidade. Então a gente vive isso como experiência de vida, né? A gente quer morrer, seria infernal viver para sempre. Mas por que que a gente está falando tanto disso a partir da... Começa com... A gente não entrou muito na MPL, eu acho. MPL é a morte pela liberdade. É. Né? E não sei por que a gente chegou na morte. A gente chegou na morte porque... Porque ela está aí, né? Ela está o tempo todo aí. A coisa da tensão, a coisa da tensão... Né? Eu não lembro, porra. Depois que a gente ouvir isso, a gente vai descobrir. A gente vai ver como é que. Tchum, né? Deu, você vê como a associação disparou. Livre é foda. Muito louco. E chega nos lugares. Muito louco. Que chega sempre nos mesmos lugares. Você vai associando, daqui a pouco você chega lá. Pá! Por que eu tô vivo? Como é que eu vou morrer? Que circunstância que será? O que é que foi que eu deixei? Por que eu tô aqui? Por que a gente tá aqui em Jundiaí conversando agora? Pois é. Que coisa. Bom, sério, pra quê? Não é? Quê, né? Eu realmente me pergunto. Assim, enfim, parênteses. João Pedro Zeitlin. Esse é o meu amigo no Facebook. É. Ele é neto de um cara que foi meu contemporâneo de Pauli. Opa. Michael Paul Zeitlin. O apelido dele é JP. JP. O JP, ele é um menino dessa coisa de punk rock. Assim. Eu vi outro dia, não sei como... E me lembrei, porque o pai dele, Michael Zeitlin, foi meu contemporâneo de Poli. Ele é um menininho, bem novinho. É. Ele tem uns 19 anos, 20 anos. Michael foi secretário de transportes do Covas. Tá. E era um cara inteligente pra Google. De pia, cursinho, essas coisas de punk. Contemporâneo de cursinho da Poli. Nossa, Lúcio. Mas ele era engenheiro, ele era inteligente, coisas assim. Atributos que eu não tinha em absoluto nesse quadro aí. Né, que realmente, quanto mais eu lembro disso, não sei como é que foi possível. Você vê, a gente começou não sei aonde e terminamos no JP. No JP. É porque eu virei assim e vi que eu anotei, porque eu vi no Facebook e anotei aqui, eu vou perguntar pra ele, né? É um menino aí, assim, a gente não é muito amigo assim de conviver. O avô dele você não conhece? Não, eu mal conheço ele, ele é da... O avô dele é exatamente da minha idade, é um cara como eu. Um cara como você, só que completamente diferente. Hã? Um cara como você, mas completamente diferente. Possivelmente. Mas é um jeito provavelmente sério, é um jeito... É. Sei lá, não sou capaz de dizer do Michael. Zeitlin. É Zeitlin que fala? Zeitlin. Acho que é Zeitlin. Zeitlin. Ele era judeu, se converteu ao catolicismo. Tal, nossa, né? Que curioso. Ele tem uma história... Ele tem um jeito muito bonito, né? Escreve bem, né? Uma definição sobre ele mesmo, assim, muito bem. E por que a gente chegou nessas coisas? Como é que a gente começou a conversa mesmo? A gente estava falando do... Do nossa prática, da prática pré-figurativa. Prática da... Depois não tem as coisas, não tem fim. Puta. Enfim. Vendo aí, a gente. Ouvindo, a gente vai ver. Vai ser engraçado. Tá saindo, viu? Tá saindo? Estamos. Tá, até já. Mais tarde a gente volta. Tchau. Tchau. Valeu. É, não sei mesmo, Lúcio, como é que a gente começou, sinceramente. E o MPL? Hoje ou ontem? Pois é, eis aí a questão. Eu não sei. Muito interessante. Hoje eu não sei. Você sabe que o MPL para mim é, até hoje é uma incógnita? Eu acho que para todo mundo é, cara. Ainda é? Eu acho. Sim, porque... para todo mundo eu acho razoável. Para gente, mim, digo. Não, para gente, porque... Bom, vamos até passar um pouco por isso aqui hoje, né? Ele não é um movimento que tem uma formação... Ele não é pensado para ser alguma coisa. Ele vai acontecendo, a gente vai percebendo que ele está acontecendo. Muito doido. Ao mesmo tempo que ele acontece. Não é mais ou menos como esses... Não era uma juventude que tinha uma leitura única do mundo, que decidiu então fazer uma organização que desse conta das tarefas que foram determinadas, que dariam um certo futuro específico. Não é assim. Não tem isso. Isso ao mesmo tempo uma característica que faz do MPL uma coisa notavelmente potente, e ao mesmo tempo o torna possivelmente completamente sem nada. É como se fosse o primeiro dia, todo dia, meu. É curioso. Cada racha, vamos dizer assim, você tem que refazer o movimento tudo de novo. Agora, é curioso porque eu, apesar de ter proximidade com algumas pessoas, eu nunca consegui entender bem as coisas. Você não pode imaginar para mim o que foi aquele encontro. O último. O penúltimo que eu fui. O penúltimo foi... O último não foi de Brasília. O de Guararema, 2006? Guararema. Que eu me lembro como se fosse hoje. Eu chego lá, vocês estavam tendo reuniões, aí numa certa... Fiquei lá zanzando. Né? Me lembro até que eu não levei computador. Veja, isso é uma coisa que eu já comentei no outro texto, na outra gravação. Banquei o panaca completo, porque eu não quis levar a gravadora. Eu falei, imagina, vou chegar numa escola do movimento sem terra, de laptop, não sei o quê. A primeira coisa que eu chego lá, a mocinha tem uma comissão de recepção, a mulher atende a gente, um puta de um salão, e ela com baita de um computador, um laptop. Você achou que era um assentamento, chega lá uma universidade. Era uma universidade toda equipada, mas enfim. Uma coisa, é bom chegar um pouco mais perto por causa da gravação. Eu fico lá o dia inteiro zanzando, tá? Numa certa altura me chamo, eu vou lá para o anfiteatro e falo. Falo aquelas coisas que era uma fala de então. Né? Mas enfim, é meio. Aí termina, fazem perguntas, blá, blá, blá, e eu vou embora. Eu me lembro, não me lembro como é que eu cheguei lá e como é que eu saí de lá, se alguém me levou e trouxe, não sei como é que foi. E aí. Para mim, no entretempo tinha um ensaio de bateria. Teve um ensaio de bateria antes de eu começar a fala lá, tá, que eu vi lá, achei muito interessante. O negócio da bateria achei realmente legal. E aí vem embora. E para mim, nunca mais, depois acho que de um tempo enorme, eu fico sabendo, em alguma viagem que eu fiz para Floripa, que aquilo tinha dado um baita de um racha. Que eu também não sei até hoje o que foi exatamente. Ninguém sabe direito também. Ninguém sabe. Que curioso. E aí... Não, sim, não é que não sabe nada, né? Tem questões, assim... O movimento teve alguns encontros que foram... Nesses encontros todos, o último eu não fui, né? Então... Mas até então, todos os encontros do movimento, eles tinham a seguinte questão. Em algum momento tinha alguma organização política que... desejava tomar controle do instrumento para fazer com que sua leitura sobre o mundo fosse hegemônica. E aí, bola. E aí não dá. O movimento sempre resistiu a essa história. Isso é ótimo. De alguma maneira ou de outra, ele sempre deu o jeito de resistir a essa qualidade. Esse é o grande... Para mim, é isso que faz o MPL ser o MPL. O dia que ele ceder a essa tentação, acabou. É. Ele virou um movimento... ideológico, como tantos outros. Né? Mas o curioso é que eu não sabia bem como lidar com tudo isso. Né? Agora acho que está mais fácil para mim lidar com isso. Né? E depois teve esse último encontro em Brasília. Isso também foi muito engraçado, porque eles me chamaram, chamaram o Paulo Arantes fez um primeiro debate, e eu ia no encerramento, mas eu fiquei lá. Mas eu fiquei lá sem poder participar das reuniões. É muito engraçado. O que me deixou uma sensação estranhíssima numa certa hora. E outra hora eu falei, bom, também, tô nem aí, né? E aí, no debate final, também deu para perceber que Valente, esse bicho tá doido, ele tá rodeando para que essa coisa do institucional era uma coisa complicada, porque eu cito na minha fala, sim, e isso dá um certo debate, até que eu já comentei isso também, um rapaz de Brasília, que eu me lembro, foi namorado da Leiló, disse, não, mas não tem jeito, passa pelo institucional, porque quando a tarifa não é aumentada, é uma questão institucional. Né? A instituição resolveu remover. Sim. Né? O movimento tem uma dificuldade de compreender o aspecto positivo na contradição da coisa institucional. É. Que é, de certa forma, você vê que desconfiança completa do mundo oficial, da coisa institucional e tal, né? Porque não convém ainda essa geração sacar que tem certas questões que você só consegue interditar a sanha do capital quando você transforma certas coisas em lei que permanentemente interdite, né? Por exemplo, a questão dos direitos. Aliás, isso é uma coisa que não Mas acho que, pensando, quando eu começar aqui a falar um pouco da história da coisa, vai ficar um pouco claro de onde que vem essas coisas, né? Isso tem uma origem. Mas você sabe que a esquerda, de modo geral, ela lida mal. Ainda ontem eu estava vendo a justiça, por exemplo. A justiça. A relação que a esquerda tem com a justiça, no nosso país, pelo menos, é muito complicada. Sim. Tem uma hora que é inexorável. Eu tenho que olhar para essa justiça que aí está e não posso levá-la muito a sério. A sua independência, a sua, vamos dizer, isonomia, não dá, né? Não, não dá, entendeu? Aí, ao mesmo tempo, a esquerda faz essa leitura em algumas coisas. Mas, de repente, o Romário é atacado pela Veja e aí o pessoal diz, ele entrou na justiça, como se a justiça fosse um lugar que... É um risco, né? Você dá uma legitimidade que depois, adiante, pode... Então, acho que essa coisa do MPL, esse mal-estar do MPL com o institucional, faz todo sentido. Sim. Né? Porque ele não pode apostar no institucional, porque a hora que ele aposta no institucional para valer, ele automaticamente ele está assinando embaixo de um monte de coisa que ele não pode assinar. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode desconhecer o institucional. Esse jogo, eu acho que, curiosamente, é uma coisa que é complicada, pode dar desgaste, tira eficiência, seguramente, né? Mas eu acho que é uma coisa que agora, pouco e pouco, e devagar, eu vou entendendo, curiosamente, sabe? No limite, essa tensão é a própria tensão da crítica dessa organização social e da expectativa de que tenha uma outra, né? Tá aí um pouco, né? Agora, acho que isso também é atravessado, viu, Dani, que me passou pela cabeça nesse tempo todo de vivência que eu tive, mais com algumas pessoas do MPL e com o MPL genérico, digamos assim, é que isso é matizado também pelo lugar, pelo território. Quero dizer o seguinte, as pessoas que são do MPL, pelo menos aquelas com quem eu mais lidei, né, elas têm, além de toda a leitura política, ideológica, subjetiva de tudo isso aí, que passa por essa coisa constitucional, mas elas têm as características dos lugares onde elas moram. Então, o MPL de Florianópolis, seja lá o que for, e seus respectivos participantes, aqueles com quem eu convivi, eles são diferentes dos caras do MPL de São Paulo. Porque os paulistanos são diferentes dos florianapolitanos. Não tem jeito, né? E isso tem um... É curioso. E os de Brasília, por exemplo, dá para perceber que pelo fato de você morar em Brasília, é impossível você ir morar em Brasília e não sentir e vivenciar o institucional o tempo todo. Porque aquela cidade é o institucional, né? É um monte de concreto institucionalizado, digamos assim. Ou a instituição virada em concreto e asfalto. Então, eu vejo que o pessoal do Brasil lida melhor com isso. Quer dizer, lida melhor assim. É, tá bom, a gente vai lá, participa do debate, blá, blá, blá, e depois... nem por isso nos sentimos absolutamente comprometidos com o institucional. Me parece que os paulistas já são diferentes. Até porque os paulistas são também menos afetivos. É uma outra coisa que eu já percebi. Né? Os paulistanos são menos afetivos. Seguramente consequência do território que eles vivem. Né? Ou é de uma afetividade de outro caráter. Não sei te explicar. Os mineiros, não MPL, mas que tem MPL no meio, também são diferentes. Então, sabe, é curioso isso. É muito... A leitura, vamos dizer, das influências territoriais, né? É, eu concordo muito com... Bom, na coisa dos atendimentos, por exemplo, essa é uma linha que eu tenho trabalhado na coisa dos atendimentos da psicose. Essa coisa do acompanhamento terapêutico, né? Que essa modalidade da psicanálise fora do consultório, com ênfase na coisa da psicose e tal. É... Tem uma aposta ali que para mim é um pouco... Para mim fica muito claro porque... Por causa dessa experiência de pensar criticamente a cidade. Mas... O que você faz? Por exemplo, tem um paciente que... Ele não... A ideia do acompanhamento terapêutico é fazer coisas. É um trabalho psíquico, mas é um trabalho também de construir vínculo desse sujeito que, por conta da característica da psicose, investe muito pouco da sua libido nos objetos de fora. Né? A psicose, ele é uma... Tem uma na sua característica, na sua diferença para as outras... forma de subjetivação e tal, ela, a maior parte dessa energia ela é voltada para dentro, para o próprio eu, vamos dizer assim, né? E isso cria uma espécie de mundo muito particular que essa pessoa vive, né? Com todas as consequências dramáticas para a vida, nesse tipo de organização social e nesse tipo de cidade que a gente vive, que é a cidade do capital, é a cidade do rico, é do classe média... do neurótico, da produtividade, o cara que não consegue atravessar a rua no tempo que tem que atravessar, ele não consegue, não é para ele a cidade, né? Então, tem essa coisa do AT que é uma espécie de mediação dessa pessoa com os espaços. Numa, para mim, muito claro isso, eu trabalho isso com mais intensidade, com uma clareza de que ampliar o território onde se circula, mas não só se circula, onde se investe a sua libido, onde você cria vínculo de fato, não é só passar pelo lugar, né? Mas a ampliação do território físico é também ampliação do território psíquico. Uhum. A qualidade dessas relações mediadas constituem parte da subjetividade do sujeito. Então, de fato, uma cidade como São Paulo tem uma certa subjetividade que cada um vivencia de uma maneira muito singular, né? Cada um vai se virar singularmente nesse território. Mas é diferente de Florianópolis. E Florianópolis é diferente do cara que mora na ilha e o cara que mora no continente. Com certeza. E Brasília é diferente do cara que mora no plano piloto e o cara que mora na Ceilândia, né? No Gama. Né? O cara de BH, o cara que mora nessa Savassi é diferente do cara que mora lá na puta que o pariu, perto do aeroporto, sei lá. enfim, tem essas complexidades, mas de fato o território o território joga um peso importante na economia psíquica da formação subjetiva do sujeito, né? E isso vai fazer parte da tensão que forma. Por exemplo, São Paulo é um lugar, não é só porque São Paulo é um lugar que sem querer virou uma grande metrópole, é porque o capital se organiza naquele território. E é onde as forças políticas se organizam centralmente. Então é o lugar onde as disputas políticas são mais ferozes. Exato. Não é? E por exemplo, a cidade, além das disputas políticas, a própria cidade é mais competitiva. Os paulistas são mais competitivos entre si, sim, os paulistanos, né, do que o brasiliense, talvez. Não sei. Com outras características. Veja que a coisa da formação de São Paulo, da competitividade. O que eu ia falar agora? Bom, tem uma coisa mais paranoica, uma coisa mais persecutória, uma coisa. A confiança é diferente. Enfim, essas coisas estão em jogo ali. Né? Essas coisas estão em jogo nas relações entre os próprios movimentos. Até aspectos físicos. Por exemplo, São Paulo é uma cidade que provavelmente deixa as pessoas mais cansadas, mais estressadas, sim, naturalmente, porque, né, respiram pior, tem mais sujeira no ar, tem um monte de coisa assim que... Mais irritante, quando mais São Paulo, irritante, né? Você não tem paisagem. Uma coisa que me chama muito atenção em São Paulo, em relação a Jundiaí, por exemplo, que você não vê horizonte em São Paulo. Agora, eu só farei uma pequena ponderação. A forma subjetiva do MPL São Paulo existir, ela encontra raiz, vamos dizer assim, mesmo numa MPL que tinha qualidades diferentes como a de Florianópolis. Sim. Não é alienígena. Né? Acho que eu entro agora para falar um pouco do caminhar para o movimento via surgir. Sim. Porque... Fala aí. Bom, primeiro, será que a gente consegue acender luz, Lúcio? Ah, você quer acender a luz? Eu acho que é melhor, porque eu tô contra a luz, então para te olhar, faço esforço. Você quer mudar de lugar? Não, não vai fazer ficar diferença. Assim, não? Onde é que é? Deixa que eu acendo, senta aí. Não. Para você não tropeçar. Não é bom dar umas caminhadas assim? Mas daqui a pouco vai fazer diferença. É. Se você quiser, você pode sentar aqui. Ó. Não, não, não. Você vai fazer uma diferença. Não, vai começar, daqui a pouco vai começar já a baixar. É. Mas enfim, a primeira coisa era isso, né? Assim. Você também olha mais de lado. Como a gente está fazendo um trabalho que ele é um trabalho que ele passa, ele conta uma história coletiva, ele conta uma história que é para muito além do indivíduo, mas aqui é uma escolha fazer uma conversa que a partir de duas pessoas. Então, a gente conheceu aspectos sobre a experiência do governo de Erundina pela tua narrativa. Uhum. Então eu conto aqui uma parte da narrativa que é a minha narrativa sobre a coisa do MPL. Se fosse o Marcelo, teria uma outra história. Se fosse o Cezinha, teria uma outra história. Se fosse pessoas de outras cidades, seriam outras histórias, porque cada um de nós chegou nesse encontro cada um com a sua trajetória, né? Mas para mim funciona uma coisa assim. Primeiro que a minha entrada na coisa da política, ela não foi... Bom, vem de uma família de classe média, né? Então a minha aproximação com uma perspectiva crítica do mundo, ela não vem de uma necessidade essencial da minha circunstância econômica, né? Sim. Ela tem muito a ver com uma predisposição, por conta das circunstâncias da minha vida, a ter, vamos dizer assim, um pouco de raiva das situações sociais hegemônicas, oficiais e tal. Uhum. E eu tenho um momento que eu encontro essa coisa do punk. É, isso aí. Vem por aí. Uhum. Né? Aí sim. Vou me envolver com a coisa do punk, viro punk, né? Uma coisa que ainda é uma referência pra mim, estética e ética até hoje. E eu, musical. E eu gosto, logo de cara, vou descobrir essa coisa, um lado do punk muito específico, que é... Uhum. para além da sua cara pop, das grandes bandas, né, da marca na moda, tudo isso, tem, por baixo disso corria a coisa mais contracultural, né? Os coletivos, as bandas, a coisa independente, aquela ética do do it yourself, do faça você mesmo, que cada um não sabe, você não sabe tocar, mas você monta uma banda, você não sabe escrever, mas você faz um zine, e você não vai esperar por ninguém, você vai construir aquilo que você quer, você não vai depender do jogo, da coisa do mercado, você vai construir por fora da coisa do mercado, né? Essa é, vamos dizer assim, a ética do punk, né? Sim. A coisa, o atravessamento da influência do anarquismo dentro da narrativa do punk desde o começo. Então, virei anarquista, né? Muito jovem, essas coisas assim. Isso é tudo coisa que tem a ver com 14, 15 anos de idade, né? Uhum. E aí, sei lá em Floripa a gente tinha uma cena punk que era muito legal. Eu com 14, 15 anos entrei pra tocar numa banda que era o Guerra de Classes. Que eram os caras que já eram mais velhos, alguns eram punks, outros não eram, mas eram anarquistas, tipo o Léo Vinícius, por exemplo. Sim. Ele era dessa banda, ele já era um pouco mais velho. Mais velho. Mas aí tinha essa molecadinha nova, o Cezinha, eu e tal. E a gente ficou muito próximo. E a gente começou a fazer, desde então, a gente tinha um grupo de afinidade, né? Era uma coisa muito... que misturava... de maneira, no começo, de uma maneira muito ingênua, uma ideia de que a transformação social passa por essas esferas muito pequenas de vivência. Sim. E de crítica, de denúncia, né? Sim. Até que, pouco a pouco, a gente vai se metendo em coisas um pouco maiores, né? A primeira delas foi, final dos anos 90, começa a aparecer no Brasil a cara da coisa do movimento antiglobalização, né? Aquele período ali em que movimentos de base do mundo inteiro começam a se articular. Que era isso? Isso é década de 90, e aí isso começa a chegar no Brasil aqui em 98, 99. Tá. E o movimento antiglobalização, ele tinha essa característica que era uma espécie de fórum horizontal de movimentos e partidos e todos... Fórum Social Mundial entra nisso. Fórum Social Mundial, ele é atravessado por esse momento. Né? Ele era como se fosse a cara mais institucional desse movimento. Né? Mas eram fóruns globais que se organizavam a partir de elementos muito básicos para poder permitir a participação de grupos de origens muito diferentes. Então vai ter o PT, vai ter o MST e vai ter o Sindicato dos Metalúrgicos dos Estados Unidos e as centrais sindicais canadenses e os movimentos de bairro europeus e os caras, os ambientalistas, os sindicalistas, todo mundo, vamos dizer assim. É um novo momento em que a aproximação política se dá por outra natureza que não apenas aquela antiga forma de organização de classe da Internacional, dos partidos políticos mais... Um novo mundo é possível. Um novo mundo é possível, naquele momento ali. Não é mais um novo, não é mais uma ditadura do proletariado, é necessária. É, talvez... Um novo mundo é possível. Uma nova narrativa, uma crítica ao capitalismo. Né? Mas não, mas que teriam novos sujeitos, que não apenas aquele o operário, operário não era mais o sujeito histórico da transformação. Exatamente. Bom, essa coisa do Occupy Wall Street, essa coisa do 1% contra 99%, ainda é reflexo dessa onda. Mas enfim, tinha essas questões, né? E aí tinha a face espetacular dessa coisa, que eram aqueles dias de ação global contra a reunião do G8 para definir não sei o quê, né? Então vai ter lá uma marcha de milhares de pessoas e vai ter lá o Black Bloc quebrando os bancos e o McDonald's. E isso foi uma marca muito grande na nossa geração. E a gente entrou nessa coisa, né? Dentro dessa coisa tinha... as suas divisões muito nucleares, muito cotidianas, porque a ideia do movimento anti-globalização ou o movimento contra a globalização financeira, né, era por uma globalização democrática e popular, não uma globalização em que o capital pode circular pelo mundo e as pessoas não, né? Enfim. Mas a ideia era assim, é um movimento global de grupos que são de base, né? Então você participa disso, mas você atua na sua cidade, no seu bairro, justiça local, ação local por justiça global. Justiça global. Então tem esses slogans, né, que vão compondo aí o imaginário da coisa. Aí lá em Floripa a gente fez vários tipos de ações assim, de pessoas que eram desse campo, que eram de um campo assim de uma esquerda autônoma, de pessoas mesmo que eram de pessoas que ainda poderiam fazer parte dessa tradição de partidos, mas que tinham uma leitura de mundo um pouco mais romantizada. Vai ter a coisa do zapatismo muito forte, né? O zapatismo, ele é uma inspiração completa para essa, para a coisa do movimento antiglobalização, né? São um movimento de indígenas e camponeses e pessoas de esquerda nas montanhas de Chiapas, controlando um território e lançando mensagens para o mundo de uma certa nova união crítica e esquerda. Tudo aquilo ali estava muito presente e tal. Então, aí lá em Floripa a gente tinha essas marcas e a gente começa a fazer coisas do tipo, a gente vai se lançar em participar de rádios livres e comunitárias. Sim. Não é? A gente vai fazer, vai começar a compor fóruns ampliados, por exemplo, quando teve aquela coisa da comemoração da Globo dos 500 anos de descobrimento. E vai ter um movimento nacional contra para ressignificar essa narrativa, né, para dar um nome correto para aquilo. Então vai ter manifestações no Brasil inteiro. E a gente começa em algum momento a fazer uma coisa que é a coisa do CMI lá em Floripa, do Centro de Mídia Independente, que era uma... que foi, no mundo inteiro, uma coisa muito marcante em torno da coisa do movimento anti-globalização. Sim. O CMI... Não interrompa. O CMI, ele era o instrumento de comunicação desse novo movimento. Ele acontece no mundo inteiro, não é? Ele era uma plataforma de comunicação, de coletivos de comunicação. Ele não era um grupo, ele era um encontro de muitos grupos de comunicação de esquerda, não é? O CMI. Sim. Que criaram uma ferramenta que possibilitava que esses coletivos pudessem contar suas histórias para que os outros coletivos também pudessem compartilhá-las, não é? Para que se pudesse ter uma outra referência de informações durante aqueles dias de ação global, para furar o bloqueio da mídia sobre as questões que estavam sendo debatidas, porque essa era uma questão muito importante, ainda é, sempre foi, né, a questão da imprensa corporativa que noticia a partir dos seus interesses de classe e de estética e tal, os seus interesses, né? E tinha uma coisa muito importante, que era criar uma ferramenta, isso é, pô, metade dos anos 90, final dos anos 90, 99 para 2000, não tinha essa internet que a gente experimenta hoje, que qualquer um é um emissor. Não é? Aquele momento não tinha nem blog ainda, então o CMI vai fazer um site em que há uma parte muito importante, a parte central dele, que é uma ferramenta de publicação aberta, qualquer um vai lá e publica. Isso foi um troço absolutamente avassalador, fez o Centro de Mídia Independente virar uma puta experiência política relevante, né? A gente faz um coletivo do CMI lá em Floripa que sai dessa experiência da rádio de Troia, que era a rádio livre, rádio comunitária, que a gente fazia parte. Algumas pessoas ali de dentro resolvem fazer, né? Eu chamo algumas pessoas para a gente fazer esse coletivo. E a gente vai lentamente fazendo parte dessa coisa do CMI, ainda sem fazer um coletivo lá, a gente já começa a contribuir com o site, ainda que antes de ter ainda um coletivo de Florianópolis, né? E o CMI, ele tinha uma estrutura de organização, que era uma estrutura de rede, de coletivos, que tem um mecanismo de decisão muito democrático, de debate, as coisas são decididas por consenso, tinha uma ideia ali, de novo, essa coisa de uma política pré-figurativa. O tipo de fim que a gente quer, ele é mais democrático. Então, nossa organização política precisa ser mais democrática possível, né? Bom, isso é tipo 2000 e poucos, né? Antes disso acontecer, em 2000, mas é tudo na mesma época, em 2000 se inaugura uma coisa chamada Campanha pelo Passe Livre Estudantil. Que vem? Que é formada por alguns militantes do PT, né? da Juventude Revolução, que era a juventude da corrente O Trabalho. Ah, O Trabalho. Que era uma corrente do PT. Do PT. Eram trotskistas do PT. Isso é 2000, mais ou menos. Isso é 2000. Ainda o PT ainda não havia sido trucidado pelo lulismo. Não. Sim. Não. Esses caras fazem essa campanha. Eu sabia que desde o começo eu acompanhei ela, porque sim, aí dessas coisas, né? Uma ex-namorada minha, minha primeira namoradinha, fazia parte dessa da juventude. Ela era da JR e ela é os seis primeiros signatários, a primeira ata da campanha pelo Passe Livre, ela estava lá. Só uma perguntinha. O CMI, você lembra de algum nome que começou o CMI, assim, que você fala? Olha, o nome de pessoa? É, de pessoas. Cara, no Brasil, uma pessoa muito importante foi o Pablo Hortelado. Pablo Hortelado? No Brasil. Ao longo do mundo, aí a gente teria que buscar. Não, no Brasil. No Brasil, o Pablo era muito importante. E em Floripa? Em Floripa fui eu que comecei. Você que começou. É. Ah, então. Isso aí que eu precisava saber. É. Quer dizer, eu comecei no sentido de que eu fui chamando outras pessoas para a gente fazer o coletivo. Você criou outros, tá. É. Então, aí voltamos. 2000. Aí, bom, aí vem de São Paulo um cara chamado Lucas Oliveira. Lucas Oliveira? É, que não é o Legume. Sei, sei. Que é um cara que era da JR e ele começa a ficar muito ativo, né? Ele saiu completamente desse campo, ele é do PSDB hoje em dia. Nossa. Candidato a vereador e tudo. Cruzes. É. Que trajetória. É. Mas enfim, era um cara muito curioso e tal, ele era um cara muito heterodoxo e tal. Sim, sim. E eles criam essa coisa, mas na verdade eles criam uma coisa que era assim, eles queriam fazer uma... Desculpe, hein? Eles queriam militar, né? Sim. Queriam construir uma campanha de luta, para construir um instrumento de luta para a juventude de Florianópolis. Sim. Não era necessariamente sobre o passe livre. Entendi. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma espécie de um plebiscito, vamos dizer assim, em escolas secundaristas. Para ver qual é o tema. Tem lá algumas opções. Se eu me lembro bem, tem uma que era o cinema gratuito e tal, e tem a coisa do passe livre estudantil. Outras alternativas você não lembra? Eu não lembro de cabeça, vou ter que pesquisar depois. Vale a pena. Mas são assim, são as seis opções, se eu não me engano. Tá. O passe livre estudantil ganha. Sim. O que eu já acho que é um sintoma, é uma coisa muito significativa. Curioso. Já vem de berço uma coisa participativa, uma coisa de base, e revelando o elemento central na vida cotidiana do transporte. Professor, né? É. Por isso que eu perguntei quais eram as outras alternativas para saber como é que entra essa... É. Eu não lembro, depois eu vou ter que pesquisar isso. E aí eles formam esse troço. Depois disso, o Marcelo vem de São Paulo também e vai para lá. Ele também era da JR e esses dois têm uma proeminência muito grande. Um dos caras que está nessa primeira composição aí é o Alex, que você acha que você conheceu, que é aquele nosso companheiro que faleceu de câncer. Ah, sim, lembro, Alex. O Alex Marque e tal, ele estava lá desde o começo. Sim, sim. Tá? Um cara muito bom, né? Não era o Alex que era, tinha coisa de entrega? Isso, ele fundou uma empresa de... Eu estive em Floripa quando ele teve uma recaída do câncer. É, acho que foi isso. É, eu acho que eu lembro disso. Que a gente se reuniu, paz e você, num quarto de hotel. Um negócio muito doido. Uma reunião com a MPL de Floripa num quarto de hotel onde eu estava hospedado. Fecho parênteses. Aí, então... Mas, enfim, mas teve essa coisa do... Aí veio o Alex também. O Alex tá desde o começo ali, ele era da juventude e tal. E esse grupo, ele, você vê, já, ele já era um grupo que era bastante heterodoxo, não era uma... Não era uma coisa bitolada, petista. Eram pessoas que estavam interessadas em construir luta mesmo, né? Fazer a coisa acontecer. E aí, eu comecei... Ali por volta de 2002 para 2003, eu comecei a partir da coisa da rádio de Troia, eu comecei a fazer... A cobrir as manifestações e a campanha pelo passe livre. Né? Eu comecei a... Eu tinha... Num primeiro momento eu tinha uma certa... Um certo distanciamento por uma questão ali de um sectarismo ingênuo nosso, né? Uhum. Nós somos anarquistas, eles são trotskistas, a gente não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, por volta desse período, eu começo a ter umas... Eu acho que é por conta desse trabalho de jornalismo, de começar a vai lá cobrir treta de comunitária, eu começo a perceber uma... Eu acho que eu tenho uma virada ali para mim, muito, muito pessoal, uma virada ética, que é uma coisa que eu carrego até hoje para mim, que é assim, o nosso compromisso político, isso vai ter repercussões nas posições políticas para sempre, né? O nosso compromisso, ele não pode ser apenas com a redenção, com a revolução, esse momento vindouro, esse momento distante com as gerações futuras. Ele tem que ser um compromisso com as gerações que estão aqui, nesse tempo presente, né? Sim. Então, isso entra muito forte na tensão do debate entre reforma e revolução, né? Você é revolucionário ou você é reformista? Né? Você está disposto a expor os limites sem fazer nenhuma concessão ou você faz concessões, não é? Enfim, dessa tensão entre essas duas coisas, que para quem tem 14, 15, 16, 17 anos são coisas extremamente vitais e significativas, né? O tempo depois vai quebrando, né, um pouco da nossa... Vai matizando. Né? Vai deixando a gente um pouco calejado com a dura realidade da passagem do tempo, né? Como as coisas, elas passam... Você fica com outras radicalidades. Do ponto de vista freudiano, diríamos assim que é o princípio de realidade vencer o princípio do prazer, né? Que é mais ou menos assim, o princípio do prazer é quando a libido, ela deseja atingir a sua meta... diretamente, o mais rápido que puder. Sim. E de forma total. E o princípio da realidade, o problema é que o princípio do prazer, essa resolução total, esse prazer total, ele pode ser mortífero, né? E o princípio da realidade, ele dá uma certa ele dá uma certa, vamos dizer assim, ponderada na coisa. E ele entra no seguinte esquema. O mundo, você não vai conseguir o prazer imediato que você deseja, ok? Porque existem outras forças operando, né? E algumas dessas realizações de prazer podem jogar contra você. Por exemplo, uma coisa bastante no limite, tem uma coisa mortífera até, né? Por exemplo, vamos jogar aqui caricaturamente um viciado em droga, né, que vai tentar, que vai, se ele buscar o tempo inteiro até o máximo possível de prazer, né? Bom, e aí o princípio de realidade fala assim: se você segurar a onda aqui, se você segurar um pouco, você pode obter esse prazer de maneira bastante consistente mais ali adiante, né? Bom, é mais ou menos como você vê uma mulher super atraente, ela deixa entrever que você pode ir, você pensa um pouco, fala, não vou. O princípio do prazer seria vou lá, né? E aí pode arrebentar com a tua vida conjugal. Aí você fala, não vou, mas em compensação você vai ter a sua vida com a mulher com quem você vive, sei lá. Ou você pode até ter depois um encontro com essa mulher, mas você pode ponderar outras formas possíveis disso acontecer sem que tudo se destrua. Exatamente. Enfim. Mas fazendo essas... Trabalhando... Eu citei essa porque o Gicovati uma vez citou isso. Não, isso é um, isso é um princípio do prazer versus de realidade aplicado na vida cotidiana. Na vida cotidiana bem... Bem seco, fluido, né? Bem rasteiro. Como são as coisas da vida. Da vida. Mas, aí eu comecei a por essas experiências, eu fui sacando assim, meu, a gente precisa ter uma... Deixar um pouco de lado aquela tradição antiga, ingênua. Não é uma tradição anarquista, é uma forma peculiar que a gente tinha de lidar com essa forma de fazer política, que era a de ficar de fora do jogo, a de ficar numa posição confortável de denúncia, não é? E se jogar dentro da luta e construir conquistas que melhorem as condições de vida da geração que aqui está, atrelado a uma forma específica de fazer a política em que as pessoas sejam sujeitas da própria conquista, né? E que fazendo uma aposta de que isso tem um caráter pedagógico, não é? De que você luta, você conquista, a sua vida se transforma. Não chegou na melhor situação possível, mas você percebe, deixa uma marca de que você pode transformar outras a realidade. E você, se você conquistou isso, você pode conquistar outras coisas. Nossa, a tarifa zero estava aí prontinha para ser então, incorporada. Então tem esses elementos estão aqui. Me passa na cabeça isso. Esses elementos estão aqui, né? Tá prontinha aí. Aí tá lá os meninos da campanha pelo passe livre, eu comecei a fazer a cobertura. E comecei a ficar cada vez mais próximo assim, deles. No primeiro momento eu fiquei um pouco sozinho, porque o resto da nossa turma tinha uma certa desconfiança ainda. O resto de que turma? Esses, vamos dizer assim, esses amigos... Os anarquistas, os né? Os anarquistas, tá. Ou e afins, vamos dizer assim, sim, né? Sim, sim. Aí eu lembro que em 2003 eu chamei um certo dia o Marcelo e no outro dia o Lucas para a gente fazer entrevistas... lá na rádio que ficava o nosso aparelho ficava naquele período numa sala do Sindicato dos Trabalhadores da UFSC, o Sintufsc. E aí eu chamei eles pra gente fazer uma entrevista porque tava num contexto de uma jornada de luta pelo passe livre, pela lei do passe livre estudantil, a campanha pelo passe livre isso estudantil, é? 2000? Isso é 2003. A campanha pelo passe livre estudantil, ela era voltada para aprovar a lei do passe livre estudantil em Florianópolis. Ah, tá, né? Aí eu chamei eles pra gente fazer uma conversa. E nessas conversas, nas duas conversas, uma certa identificação foi ficando bastante poderosa, vamos dizer assim. Especialmente porque eles estavam passando por um processo. É como se a gente tivesse encontrado no meio do caminho que os dois... eles precisavam se encontrar. Eu estava nesse caminho de querer cada vez mais buscar uma forma de atuação social, política, crítica. O anarquismo dentro do princípio da realidade. E eles estavam passando por um processo de ruptura do PT. Ruptura, exatamente. Pelo lulismo que estava massacrando. Não vão deixar, não é uma coincidência, 2002 o PT vence, 2003 em diante os movimentos precisam dar uma certa recuada porque há de... Porque tem uma questão, deixa o governo trabalhar sem turbulências. Então, aqui, seguramente eles teriam elementos reais para falar muito mais do que eu tenho aqui. Né? Eu não estava lá dentro desse processo, eu não era do PT, sim, sim, sim. Então eu não vivi isso. Mas provavelmente você deve entender. Mas o que eu tenho aqui como lembrança é que eles, como que o partido municipal estava... atrapalhando a atuação política deles. Essa coincidência entre o processo que se dava você em relação ao anarquismo e o processo que dava deles com o PT. Eles precisavam de um pouco de princípio de prazer. Exatamente, e você de realidade. É que eles estavam, o PT naquele momento entrou no princípio de realpolitik. Isso. Que é outra coisa. E outra coisa. Que não é um princípio, na verdade é um diktat, é outra coisa. Né? É outra coisa. Mas os caras estão vindo e eles estão precisando exatamente. Lutar, estão precisando agir. Não perder o princípio do prazer. Eles gostariam, eles fazem um debate interno do partido que é Interessante. É muito engraçado que eles vão no Lenin, essas coisas. Nossa. Muito características. No Que Fazer tem um trecho lá que o Lenin fala sobre a independência necessária da juventude, independência. Sim. Inclusive do partido. É. Porque a juventude precisa lutar para aprender a fazer política. Entendi. Você forma bons militantes quando você luta. Né? E para lutar tem que ter independência. Então, a categoria de base do partido e do socialismo precisa ser... Assim. Tem que ir lá jogar, né? Então, eles saem, fazem parte de um processo de ruptura da juventude de revolução e eles criam uma nova organização. Aí tem toda a insolência de juventude. Sim. Que era a Juventude Revolução Independente, a JRI. Ah, tá. E nessa conversa com os dois, nessas entrevistas, os dois estão tentando me convencer a entrar para a organização. JRI. Não só para a campanha pelo passe livre, da qual eu já estava me sentindo parte. Mas agora para um movimento mais amplo. Entrar para a organização política que tocava a campanha pelo passe livre. A Juventude Revolução Independente. Mas é curioso, mas a Juventude Revolucionária Independente não tinha as características de horizontalidade, etc. Cara, eu... Né? É engraçado, porque eu acho que na prática... Tinha. Mas não era da Não fazia parte do repertório. Fazia parte do repertório. Narrativo. Exatamente. E tal. Mas eu acho que eles tinham uma... tinha uma coisa intuitiva ali. É. Até porque, vou deixar bem claro, não é porque um coletivo se coloca como horizontal que ele de fato ou é. Entendi. Não é? Por exemplo, na experiência do Semifloriba, por exemplo, eu era uma pessoa muito... uma figura muito forte ali. Sim, sim. Isso criava certas distorções. Foi. Hoje eu tenho uma severa autocrítica com isso. Mas, enfim, essas coisas acontecem dentro do processo político. Ah. E a gente... Mas eles tinham... Essa coisa é bastante... Eles estavam num movimento que era de incorporar a juventude, um certo espírito de rebeldia, né? Anti-institucional. Ao mesmo tempo, essa era a grande questão, com uma forma bem menos sectária e ortodoxa na forma de lidar com as instituições. Sim. Né? E... eles eram críticos, mas tinham essa leitura de que era preciso consolidar as conquistas para que a gente não vivesse o tempo inteiro, permanentemente, de pé, lutando, né? Pelas mesmas coisas. É aquela conversa que a gente teve na semana passada sobre o Álvaro Garcia Linera e a perspectiva do governo da Bolívia no primeiro momento do mandato do Evo. Sim. Que ele dizia... O ideal do nosso governo é que a gente, quando os movimentos derem um passo para trás, porque lutar e estar em processo de luta é muito cansativo, alguma hora a vida cotidiana volta e volta com força, porque a vida deve seguir, né? A vida segue. A gente luta, inclusive, para que a vida cotidiana seja melhor. Ela tem que continuar, né? Então, o nosso governo, a gente tinha uma ideia, o ideal do nosso governo é que a gente segurasse a barra das conquistas que o povo organizado tivesse infligido à instituição. Isso, por exemplo, fazendo de novo um comentário, não para você não perder a narrativa, mas tem tudo a ver com o que foi o que aconteceu no Brasil recentemente. Né? De como você, se você não tiver esse processo, por outro lado, se essa conquista não for muito consistente e de raiz, digamos assim, de movimentos, etc., como volta tudo para trás. Volta. Está voltando agora. Isso. Né? Quer dizer, não tava, vamos dizer, substantivamente conquistado. Né? E não estando, volta. Volta. Volta. É isso, né? E que vai ter, inclusive, o governo do Haddad, por exemplo, não garantiu aquilo que a gente tinha conquistado, como na quadra seguinte, pum, vai lá, aumenta a tarifa de novo. Não é só o aumento da tarifa, é a forma, isso, a explicação que é dada, tudo voltou para trás. Isso. Tudo voltou para trás. Sem se contar, né, no negócio da Haddad e do Alckmin também, sim, que é o 2014, que eles não elevaram a tarifa, e aí eu acho, aí entra uma coisa de outro caráter. Aí tem coisas de política determina. Aí tem uma dose de sacanagem que é um pouco mais incômoda. Pois é. Mas enfim. Mas aí eu lembro que teve essa conversa com o Marcelo, teve a conversa com o Lucas. E na conversa com o Lucas, especialmente, eu lembro que a gente saiu pra tomar um café. E aí, ele me convenceu. Ele disse assim, entra pra campanha, pra JR, e depois você vê o que você acha, o que você não acha. E eu decidi por entrar. Dessas coisas muito curiosas, tinha essa formalidade de organização ainda, então eu tinha assim, o cara falando é secretário de tal coisa, eu era o secretário de comunicação da Juventude Revolução Independente. Ah, você tem essa passagem, né? Fui isso aí. Ninguém fui é perfeito, né? Eu também fui do PT, ninguém é perfeito. Mas não da JR, da JRI, já no racha. Já sei, sei. Né? Eu entrei por conta disso. O que eles queriam? Eles queriam fazer uma luta consequente, que tivesse conquistas materiais e subjetivas através de uma perspectiva rebelde, independente, claro, que era o que o nosso lado aqui poderia oferecer. E a gente queria uma experiência de luta social, não é? E eles tinham aquela experiência, nos encontramos ali. Então, de repente, o CMI e a JRI formam uma coisa que eu acho, a minha leitura é essa, que é o que deu as condições e as características para o que veio a ser o MPL. Não é? Duas coisas. Uma interessante que eu li ontem, anteontem, o manifesto de um candidato à juventude do PT, não sei se viu. Não. Muito interessante. Eu me falo o nome dele agora. E ele faz uma análise total do negócio do governabilidade, critica a juventude petista que não foi renovada em 2013 como deveria ter sido, por um acordão, enfim, fecha parênteses. Ou seja, tem um outro negócio rodando aí que, curiosamente, pode ter alguma aderência com isso que foi a JRI. Né? Não bem isso, mas guarda a similitude. E a outra que me ocorreu é a seguinte, a sua narrativa me fez lembrar de umas narrativas que eu sempre ouço, e que eu até vou ter que corrigir doravante, que aonde é que entrou a revolta do Buzu, que a revolta do Buzu teria sido um significado muito importante. Mas a gente vai passar. Vai passar, tá, necessariamente. Quer dizer, essa coisa do CRI, da JRI, do CMI, Floripa, vai cruzar numa certa altura com... Esse nosso encontro foi anterior à revolta do Buzu. Estou vendo, por isso que eu perguntei, quando é que foi? A revolta do Buzu acontece em 2013. Isso, não, 2003. Perdão, 2013. Eu tô... 2013 ou 2013? 2013 em São Paulo. É, outra coisa. É 2013, a volta do Buzu. A gente se encontra ali, né? Essa coisa do CMI com a JRI já tá ali, já tinha acontecido. Uh-huh. Né? Quando chega a revolta do Buzu, que foi um troço que todo mundo ficou muito impactado. Claro. Na revolta do Buzu, você é JRI já. Eu sou JRI. Quando tem a revolta do Buzu, tem uma coisa muito louca, que é assim, ela foi muito forte pro tipo de narrativa que eu tinha. Ali nas nossas conversas ali. Porque o que foi a revolta do Buzu? Foi uma movimentação de massa, espontânea, em parte. A palavra espontânea é uma dessas palavras de um significante complicado, porque não é como se fossem pessoas um por um saindo de casa indignadas. É claro que a experiência do convívio coletivo... É uma espontaneidade que tem raiz. Né? Que tem raiz, não vem do nada. Tudo vem de alguma coisa, né? De muitas coisas, né? Mas esses caras, eles fazem uma luta imensa, um troço assim, sério, inimaginável, do ponto de vista de porcentagem de pessoas que participaram. Foi tão grande ou maior, não sei quanto de 2013 em São Paulo, não sei, um troço de louco mesmo. Foi a maior manifestação de Salvador. Na história de Salvador. E tem um desfecho muito negativo, porque entre as organizações estudantis tradicionais, pelegas, né? Fazem um acordo com o governo que se negocia tudo menos aquilo que as pessoas foram para a rua debater, né? E aí a gente começa a fazer o CMI. Eles não aceitaram. O CMI, aliás, o CMI Salvador era muito forte, faz uma cobertura incrível sobre a revolta do Buzu, né? É. E a gente discute muito naquele processo. Logo depois tem o filme do Carlos Pronzato, A Revolta do Buzu. Que foi fundamental nos trabalhos de base da campanha pelo passe livre de Floripa. Sim. né, o Acabei pelo Pássaro de Floripa, ela era muito forte porque ela era base, ela não era um grupo de afinidade, ela era uma organização viva e orgânica, muito pulsional, né, pulsante e sobretudo nas escolas secundaristas em Floripa, né? Os grêmios eram muito importantes, era como se fosse uma, a composição era bastante de base, né? Não era um movimento de bairro, era um movimento de estudantes, mas não era diferente daquelas experiências que a gente tinha, a gente, que eu digo nós anarquistas ali, a antiglobalização e tal. A gente tinha essa coisa de coletivo, coletivo da rádio, coletivo do CMI, o coletivo do que faz uma biblioteca, um centro social. Não, ali eram a juventude da classe trabalhadora nos seus espaços de convivência, né? Isso, em Floripa. Isso, Floripa. Então, o filme da Revolta do Buzu passa a ser um elemento de debate, de formação política e de organização nas escolas. A história da campanha pelo Passe Livre era isso, aquela coisa do a gente passar em escola. Passar em escola significava ir lá nas escolas, passar de sala em sala, chamar reuniões, formar núcleos de luta pelo Passe Livre naquela escola, que eram os núcleos, os pequenos núcleos que formavam o movimento, né? Sim. E para mim, para aquela uma narrativa desse grupo da minha origem, era muito bom, porque eu dizia da seguinte forma: vamos dizer que o grupo lá, aliás, a Buzu foi um sinal de que o que a gente estava fazendo tinha muito significado, tinha muito, muita potência. Primeiro lado, você não constrói força social se não for de baixo para cima. A UNE não conseguia organizar, a UNE não conseguiria fazer uma revolta do Buzu. Entendi. Teve que vir de baixo. Sim. Só que se você não tem uma organização política que represente a própria mobilização, vai aparecer uma outra organização alienígena ocupando um espaço, porque na política não há vácuo. Pode inclusive deteriorar. E a gente percebeu que a gente tinha já ali esse instrumento. A campanha pelo Passe Livre já era esse instrumento. A gente já era o grupo que fazia, uhum, e que se auto-representava, né? Então, CMI, JRI, Revolta do Buzu, é como que as condições plenas. Para a emergência do MPL. A espontaneidade e a organização ao mesmo tempo. Fórum Social Mundial, ou não? Calma que ainda vai ter 2004 ainda, porque vai ter a Revolta da Catraca. A coisa da Revolta do Buzu deixou uma força muito grande aí no nosso imaginário. E 2003 inaugura em Florianópolis um sistema integrado de transporte da Angela Amin. Modifica completamente a estrutura do sistema. Adota a coisa do tronco alimentador, tem a construção dos terminais pela cidade, aquela grana toda empatada por um sistema que era muito... além de tudo, ineficiente, e que era muito caro, mas vendido como a outra, dernier cri, a coisa mais moderna. Agora vai. Mas ele era super caro, e essas coisas super caras se materializa na tarifa de ônibus, né? Em 2003 já tem manifestações em Floripa contra a implementação do sistema, uhum, né? Lá tinha um fórum de luta pelo transporte público, que fazia parte do Sintraturb, que era o Sindicato dos Trabalhadores, uhum, que sempre foi um sindicato muito avançado no debate de transporte. Ele já tinha o debate de tarifa zero. O jornal do ônibus, que era o jornal dele, já tinha alguns textos de tarifa zero, eventualmente. Sim. O Freitas, né? Freitas. E associações comunitárias, a UFECO, o Sindicato dos Bancários, que sempre foi muito forte nessas nossas experiências lá. E a Rádio Campeche? A Rádio Campeche, ela... ficava na paralela. Era uma rádio comunitária e tal. Pessoas da Rádio Campeche eram pessoas que eram da esquerda da cidade. Entendi. E isso é uma outra coisa importante. Florianópolis é uma cidade pequena. E não sei se isso é uma característica de toda cidade pequena, mas isso passa por várias coisas. A contracultura de cidade pequena é assim, e a política também parece que é. Na contracultura você vê isso assim. Por exemplo, a gente tinha um bar... Só tinha um lugar onde todas as contraculturas da cidade podiam fazer suas coisas. Então, quem era punk fazia show lá, os metaleiros faziam show lá, os hippies faziam show lá. A gente fazia tudo junto, ficava todo mundo junto. Sim. E a esquerda é parecida. O anarquista tá lá com o trotskista, que tá lá com o cara do não sei o quê. Todo mundo meio junto. Como é que chamava esse lugar? O bar? É. O baixo é underground. Underground. O nosso grupo, o nosso espaço físico, que seria o underground rock bar, na política, era o Sindicato dos Bancários. Entendi. No Sindicato dos Bancários, a gente se reunia, a campanha pelo Passe Livre tinha a sua sede. Né? Bom, tem em 2003 um ensaio, né, que é essa luta contra o sistema integrado de transporte, mas uma coisa que não tem uma sequência. Em 2004, já tem um anúncio de aumento, vai ter esse aumento de tarifa. Não é? A gente já tem lá a experiência de 2003, tem a experiência do sistema integrado de transporte, tem a experiência da revolta do Buzu, e tem o acúmulo de 287% de aumento de tarifa em 10 anos na cidade para justificar, aliás, por consequência do novo sistema. Então tem a revolta do Buzu e a gente fica fazendo, a gente vai lá e bate nessa tecla, não é? Para dizer, olha, aconteceu isso lá em Salvador, a gente tem condições de resistir esse aumento aqui também. Vamos resistir esse aumento, os caras não conseguiram porque eles não tinham uma organização. Tal. A gente tem, vamos fazer. A gente não era uma coisa espontânea porque a gente já tinha um trabalho de base acumulado, eles já tinham um trabalho de base acumulado de 3 anos, 4 anos, né, da campanha pelo Passe Livre desde 2000. Sim. Sim. Bom, tem um aumento, a gente vai para a rua, a polícia tem uma reação bastante violenta e isso faz, de uma certa forma, o movimento crescer, tem um carisma popular. Sim. E numa cidade de 300 a 400 mil habitantes, a gente faz mobilizações de 15 mil pessoas. O que é um absurdo. Um absurdo completo, né? Absurdo. E são 10 dias de luta que fazem que o poder público revogue. A Angela Min revoga o aumento. Vamos lembrar aqui que tem uma composição aí, tem um período pré-eleitoral. O governo do estado, o governador do estado que acabou de falecer até esses dias, o Luiz Henrique da Silveira, faleceu há pouco tempo atrás. O Luiz Henrique era governador do estado e num segundo momento da revolta ele faz uma espécie de demagogia política dizendo que a polícia dele não vai agredir estudantes porque a ditadura acabou. Tem o elemento dos praças, né, da APRASC, os policiais, os soldados e cabos que eram, tinha uma organização que era progressista, a coisa lá do Amaury Soares, né, o sargento que depois veio a ser deputado pelo PSOL, não, ou pelo PDT, não me lembro agora. E a coisa cresce e a gente consegue a baixar a tarifa. E nesse processo tem uma coisa muito louca, que era o seguinte. Aí, nesse momento, a gente já é, o CMI Floripa já existe. Ele está no processo de conclusão de pré-coletivo para vir a ser um coletivo. E eu trabalho muito pesado no CMI naqueles dias. Eu viajo aquela cidade inteira, tem as reuniões, tem as mobilizações e no meio disso tudo eu vou passeando pela cidade para ver o impacto da nossa mobilização. E eu vou lá pro norte da ilha, vou pro sul da ilha, vou para tudo quanto é canto para descrever como repórter. Uma espécie de repórter. Eu sou do movimento e tô lá fazendo uma cobertura para dizer, olha, a partir da nossa luta, a cidade inteira está fazendo, não são só os estudantes, a cidade inteira está se rebelando. E eu fico e eu escrevo todos os dias textos bastante e era assim precisos. Que tava, e era isso. Era isso. E eu faço textos do tempo sobre aquela revolta que deram um certo gás no nosso campo de esquerda, vamos dizer assim. O CMI passou a ser um site muito importante. Lá a grande imprensa começa a usar o CMI como fonte de informação. Os jornais RBS, não é? Começam a utilizar o CMI como recurso. E no Brasil inteiro, o CMI começa a ter uma proeminência, não é? E esse processo foi importante pelo seguinte: eu começo a fazer um diálogo definitivo com vários colegas que são do CMI, Brasil afora, e que estão passando por um processo bastante semelhante ao que eu passei ali naqueles anos de 2003, 2002, que é de querer se meter na luta social, né? Sair da esfera só do coletivo e tal. O CMI tinha uma discussão interna sobre isso, que ele era um site de informação que de uma esquerda autônoma, mas que não tinha mas que a esquerda autônoma no Brasil não tinha nenhum movimento seu, vamos dizer assim. A gente cobria as coisas do MTST, cobria as coisas do MST, a coisa dos sindicatos, mas a gente não tinha nossos movimentos. Quando é que nós vamos construir os nossos movimentos? Essa era uma questão nossa lá dentro. Nossa do CMI. Das pessoas que faziam parte do CMI. Quando é que a esquerda autônoma no Brasil vai construir os seus movimentos sociais? E eu começo a falar para os caras assim, meu, tá acontecendo isso aqui. Já tem esse movimento. É a campanha pelo passe livre. A gente tá fazendo uma luta aqui que ela é social, consequente, ela é autônoma, mas ela não é sectária. E ela tem tá mexendo com um conteúdo que é explosivo, que é a coisa do transporte coletivo. Então vai ter o Legume em São Paulo, e aí vão aparecer pessoas que estão fora do... Era CMI. O Legume era do CMI também. Também, claro. Que também, por coincidência, é Lucas Oliveira o nome, mas, né? Sim. O Paique, em Brasília, o Manolo em Salvador. Essas pessoas vão começando já aderem à coisa e começa a surgir o MPL, ou lutas pelo passe livre. Esse nome, Movimento Passe Livre, ainda não era. Ele passe livre. Era passe livre. Passe livre. Em São Paulo vai ter uma coisa assim, vão ter pessoas que vai ter a coisa do Comitê de Luta pelo Passe Livre. Comitê de Luta pelo Transporte, quem CLTP. Quem são eles? Que vai ter o Legume, vai ter a Monique, pessoas que são mais dessa esquerda autônoma, mas vai ter, por exemplo, o Gabriel, que era do PT. Sim, tinha a coisa do último vereador do petista, que tinha a coisa do passe livre estudantil com bandeira, que era o... Fugiu o nome agora, depois eu lembro. Não é o jornalista lá? Que depois virou presidente da Câmara? Vai ter lá a campanha pelo passe... Vai ter uma coisa lá em Brasília e tal. A primeira vez que apareceu... Enfim, vai aparecendo esse troço. E no meio do processo da Revolta da Catraca, antes já a campanha pelo Passe Livre de Floripa começa a fazer uma convocação para um encontro de lutas pelo Passe Livre no Brasil inteiro para construir um movimento nacional, que acontece imediatamente após o final da Revolta da Catraca, mas que não teve assim um grande êxito. E a turma do Buzu nessas alturas tinha sumido ou estava ali? Não, porque porque a turma do Buzu ela era dispersa, não tinha uma organização. Sim, de fato, quando, ela era dispersa. Quando termina a Revolta do Buzu... Não tem uma organização que surge de lá. Sei, não sei, tem. Sei. Né? Bom, enfim, vem dezenas de cidades aí de delegações no Brasil inteiro para esse encontro depois da Revolta da Catraca, em 2004 ainda. Quem chama essa coisa? A campanha pelo passe livre de Florianópolis. Ainda não, essa, não tem nada a ver com CMI ainda, não. Tá. Mas é um encontro que é importante, mas que não mas teve... Mas esse encontro é convocado, chamado por esse pessoal do passe livre de Floripa. Isso. Não tem a ver com o CMI. Não. É uma coisa paralela. É uma coisa... Vocês e o CMI, ao mesmo tempo, estavam buscando uma forma de fazer um movimento nacional, etc, etc, e você... E outros por coincidência que fosse passe livre. É, né? Assim, ele era uma falando assim, parece que era uma coisa mais planejada, né? Uhum. Era mais uma coisa assim, pessoas que era do CMI, que tinham afinidade, que eram, vamos dizer assim, anarquistas, que tinham uma visão, uma perspectiva de classe, de atuação Sim. social. Tinham outras, muitas pessoas do CMI que não tinham essa mesma visão. Tá. Que achavam que não tinha que construir movimentos assim. Mas... Essa turma queria construir movimentos em torno da questão passe livre por causa daquilo que você já falou. E o pessoal de Floripa estava trabalhando... A campanha pelo passe livre já estava acontecendo há 4 anos. Por conta e reforçado pela Revolta da Catraca. A Revolta da Catraca foi uma experiência muito forte. Muito forte. Então os caras falaram, opa, vamos... E pessoas do Brasil inteiro, mas ainda tá um pouco por fora desse circuito mais em torno do CMI. Mas eu já chego lá. Ainda, o CMI ainda, ainda são participações... Aliás, ainda não, sempre foram. O CMI não entrou na campanha pelo passe livre. Entendi. Eram pessoas do CMI. Mesmo no CMI Floripa, nem todos eram da campanha pelo passe livre. Eu era da campanha pelo passe livre. A Soraya entrou na campanha pelo passe livre um tempo. O Yuri entrou um tempo. O Cezinha... O Cezinha entrou com mais... Foi o primeiro que entrou, assim, que me acompanhou, porque eu entrei na JTR e na campanha. A galera tinha uma certa desconfiança ainda da coisa, da experiência do PT. Sim. Mas aí o Cezinha me acompanhou. Aliás, eu e o Cezinha, a gente sempre fez tudo juntos, né? Nas experiências do punk, da rádio, do CMI e tal. Quem mais? E aí vem o Léo Vinícius também. Basicamente, nós três, assim, demos essa puxaram. Nós puxamos esse nosso campo, né? Tá. Mas enfim, tem esse encontro nacional pelo passe livre, mas que foi um encontro importante, mas que não teve um peso de sair de lá um movimento nacional. Foi uma experiência que pareceu que não teve muita consequência. Só que aí nesse de 2004 até o final do ano, a gente fica trabalhando contatos com lugares do Brasil inteiro. Sim. Com, aliás, você perguntou quando é que aparece pela primeira vez o nome, movimento, né? O último texto que eu faço, o último editorial do site do CEMI, que a coluna do centro do CEMI eram os editoriais, vou chamar assim, né? O último texto que eu faço ali, eu fiz junto com o Lucas Oliveira, a gente fez juntos esse texto. Lucas Oliveira, não Legume. Não, o Lucas, esse é o fundador. É. E aí a gente teve esse lapso, vamos dizer assim, de chamar de movimento Passe Livre, em vez de campanha pelo Passe Livre. Tá. Ou melhor, não foi ali. Não. Foi depois, ainda em 2004, tem o processo de luta pela aprovação da lei do passe livre estudantil em Floripa, que foi aprovada naquelas circunstâncias bastante, que foi aprovada para ser desaprovada no judiciário depois, não é? Mas que foi um processo bastante interessante de luta, a gente ocupou a Câmara dos Vereadores e tal. Quando a gente faz a primeira quando tem a primeira votação, esse texto, eu e o Lucas, a gente escreve Movimento Passe Livre, a gente não escreve Campanha pelo Passe Livre. Foi a primeira vez que apareceu intuitivamente, mas eu acho que era Movimento pelo Passe Livre. Lá na frente, quando a gente vai convocar, a partir, aí sim, Campanha pelo Passe Livre de Floripa, Movimento Passe Livre de Floripa, acho que a gente já chama até de Movimento, esse MI, a gente convoca, faz uma convocação para campanhas pelo Passe Livre, para esse encontro de fundação do Movimento Passe Livre em forma nacional, no Fórum Social Mundial, em 2005, fevereiro de 2005. Você tem esses textos do CEMI? Tenho tudo. Vai ter que aparecer, né? Alguma coisa vai ter que aparecer. A gente vai ter que fazer uma seleção disso e tal. Interessante. Hein? Mas está tudo registrado lá. Ah, muito bom. A Grazi, que tem um insight de tirar o pelo e ficar Movimento Passe Livre, não Movimento pelo Passe Livre. Ela tem esse insight muito elegante, né? Sim. De falar, de achar que não é só pelo passe livre, é muito mais. O passe livre como uma posição no mundo, não só como uma bandeira de luta, né? Como passe livre. Tinha uma elegância política, eu acho. Né? A Grazi tem dessas grandes sacadas. Ela isso, é muito da... Isso ela fala pra você na época ou fala... Ou escreve alguma coisa lá documentada? Isso a gente... Né? Não, isso a gente conversa ali... Porque a Grazi nessa hora era do movimento. A Grazi, ela. Lá de Floripa. Não. A Grazi, ela era. Como é que a Grazi surge aí? A Grazi, ela era do CEMI de São Paulo. A gente se conhece por isso. Eu era do CEMI de Floripa, ela era do CEMI de São Paulo. Entendi. Quando começa a campanha de luta pelo passe livre lá de São Paulo, ela vai fazer parte da campanha pelo passe livre de São Paulo. E ela vai fazer parte do grupo que vai querer que que aquele coletivo vire MPL São Paulo. Tem uma parte que não quer que vire MPL. Isso é depois 2004, da Revolta, depois da Revolta Gada, quando isso. Há essa chamada de Floripa isso. Sobre coisas, já tem um troço aqui em São Paulo. A gente vai... E Grazi faz parte dela. E ela quer que isso resulte no movimento do Passe Livre. Tem uma campanha. Tem um pessoal que não quer. Tinha uma campanha pelo Passe Livre de São Paulo. Tem um pessoal que quer o quê? Campanha, que seja uma campanha que específica, acabou, não é movimento. Uma campanha que a preocupação é que ficasse, que fosse antipartidária, e eram pessoas que eram do PT. A leitura que eles fizeram, de certa forma um pouco acertada, talvez, que o MPL seria um movimento de difícil diálogo com as instituições, com os partidos, e essas pessoas que eram do PT achavam que... Beto Custódio, vereador. Ah, Beto Custódio. Beto Custódio. Mas enfim, tem essa campanha pelo Passe Livre de São Paulo. A turma que é contra o movimento Passe Livre em São Paulo é pessoal mais ligado ao PT. Isso, mas ainda não é, ainda, veja, essa decisão de não ser do MPL é de 2005, a gente está indo em 2004 ainda. Depois da Revolta da Catraca, eu vim para São Paulo, junto com o Léo Vinícius, para falar com as pessoas da campanha pelo Passe Livre que estavam formando essa campanha em São Paulo, para contar da nossa experiência. Porque eram pessoas já que teriam interesse em fazer alguma coisa muito semelhante àquela que a gente fez em Floripa, tá, na forma de organização. Independente, partidária, que mas não antipartidária. A Monique, Maiara, Legume. Tá. Essas pessoas que estão ainda hoje, né? O Legume acabou de sair do movimento, né? Mas assim, porra, saiu agora, né? Aliás, ele é um, talvez seja um da primeira geração, o único cara do movimento que nunca saiu do movimento em nenhum momento. Sim. Eu acho. Agora saiu. Sim. Mas, por exemplo, eu vivo de saio e volto, sim, né? Sim. É, ele afasta. Você se afasta. Me afasta. É ele é. Sai, ele me afasta. Agora se saiu. Ele saiu. Ou afastou? Não, saiu. Saiu, saiu mesmo. Diferente. Mas aí a gente convoca essa, esse encontro para fevereiro de 2005, no Fórum Social Mundial, no Espaço Intergaláctica, que era um espaço que estava ali sendo organizado mais ou menos pelo CMI. Então o CMI faz parte da organização e convocação desse encontro. A mesa do encontro era só pessoas de Floripa. Era o Marcelo, eu e um cara chamado Lucas Scherer, que era do grupo do Lucas Oliveira. Porque naquele momento a gente estava passando por um racha interno. Também teve uma questão interna para virar MPL. Sim. Esse outro pessoal achava que não deveria virar um movimento. Eles achavam que deveria ser uma campanha. Por N questões ali, muito complicadas aqui, que eu acho que eu nem interessaria entrar muito nessa nossa configuração. Mas vai arredondar no cara deixar a esquerda, né? O cara tinha aquele interesse de fazer que a campanha virasse uma espécie de uma empresa em que a gente lutasse e ganhasse dinheiro ao mesmo tempo. Uma coisa muito, muito complicada. Quem queria isso? O Lucas Oliveira. E aí, era o DNA do PSDB. Já tinha uma coisa ali. Tinha um DNA do PSDB ali. Tipo coisa ali. Então, a composição da mesa de Floripa já tinha a ver com uma questão política interna do movimento em Floripa. Mas a mesa é o Marcelo, eu e esse cara, o Lucas Scherer. Eu já vi essa foto. Você viu essa foto? Já vi em algum lugar, não sei onde. Enfim, foram 29 cidades, 29 delegações esse encontro. Eu lembro que a gente falava muito que todos os cantos do Brasil tinham representação, todos os territórios aí espalhados. E a gente ali estabeleceu alguns princípios, que aí era uma coisa ainda bastante de inspiração da coisa do movimento antiglobalização. Sim. O trabalho de rede, a gente vai chamar de federação depois, mas tem uma configuração de rede, não tem um secretariado central, não é? E uma organização por consenso através de poucos princípios que pudessem dar conta do interesse de participar desse movimento, pessoas que eram de origens epistemológicas, quase políticas, muito diferentes. Então, anarquista estava lá, trotskista estava lá, enfim, pessoas de esquerda de um amplo coisa. É isso que a gente estava falando, não é uma leitura estruturante do mundo que vai resultar num movimento que responda a essa leitura específica, que vai ter resultados cientificamente cientificamente muito entre aspas aqui, né, esperados, né? Não, é uma coisa que surge de maneira mais ou menos num outro ritmo. A gente quer que seja uma coisa de frente, aquela coisa de uma frente ampla, só que é uma rede, pessoas muito diferentes. Então, por exemplo, é um movimento apartidário, mas não antipartidário. Então ele não vai ser atrelado a nenhum partido, mas pessoas de partido podem fazer parte do movimento. Aquelas coisas, o movimento Passe Livre não tem pelo Passe Livre um fim em si mesmo, a luta é pelo transporte, pelo transporte público ampliado e aí já deve ter algum daqueles devaneios de revolução. Depois eu vou recuperar o texto certinho. Eu vi alguma coisa desse texto que eu já vi também. Então tem essas coisas assim, né? Vai ser uma luta, cada lugar vai ter a sua especificidade de luta. Alguns vai ser pelo passe livre estudantil, outro vai ser pelo sei lá o quê, pela contra a concessão privada, outro vai ser pela tarifa zero. A tarifa zero não aparece, na verdade, não, ainda. Não. Não é? Muito menos com esse nome. Muito menos com esse nome. Então o passe livre se funda nacionalmente ali. E em Floripa, pouco tempo depois, a gente já tinha esses preâmbulos aí nossos, porque a lei do passe livre estudantil foi derrubada na justiça em 2005. E a gente foi envelhecendo, muitos de nós fomos saindo da escola, era muito difícil fazer trabalho de base, porque a gente já não tinha aquele vínculo subjetivo, né? E a gente começa a querer fazer essa abertura para coisas da tarifa zero, para uma coisa mais ampliada. Ao mesmo tempo, a gente não sabe como vai fazer isso, como é que a gente muda a nossa pauta de uma hora para outra. Passa por uma certa crise, que é mais ou menos coincidente com o período que você entra na história. Porque em 2005 tem essa coisa do Taka te encontrar... E você ir lá para, com o movimento Passe Livre São Paulo, falar sobre a experiência da tarifa zero, do governo. E não foi uma bandeira imediatamente absorvida, né? Em Floripa não durou muito tempo para ser. Em 2006, no máximo, a gente já era... A nossa pauta já estava caminhando para ser a tarifa zero. O nosso encontro em 2006... Já marca essa passagem nossa ali, né? Nossa, enquanto você disse, quando eu... E você, lá, quando você foi lá... Foi lá a convite de, acho que de Marcelo. Isso, né? Mas enfim, 2005 foi um ano engraçado. O MPL tem essa coisa de... Ele faz grandes coisas e no momento seguinte ele entra numa crise. E diz uma coisa... Uma curiosidade, como é que essas coisas do Takahashi me chamar? Foi uma coisa que ele pesquisou na internet? Eu não sei, tem que perguntar para ele isso. Eu acho que alguém falou para ele. Eu acho que alguém falou para ele que tinha essa experiência de São Paulo e que tinha você. O Taka trabalhou, ele foi do PT, ele trabalhou na Prefeitura da Marta, eu acho que ele trabalhou pro Postman. Então vai ver que ele foi aí que ele deve ter ouvido falar em algum momento do PT. Sei que ele chegou ali. Então o Taka tem essa... Curioso. Essa contribuição muito importante, né? Pra história nossa toda aqui, né? Pra mim, sobretudo. Acho que pra todos nós, hein? É, porque, como disse você, segue acontecendo o acaso. Como diz a música do Dorival Caymmi, o acaso é muito importante na vida. Opa! Né? Opa. Aliás, eu vou fazer alguma coisa com esse acaso aí. Não é possível. É muito acaso. O Freud falava que a nossa vida é determinada pelo destino e pelo acaso. Ah, né? Puxa, o meu é muito pelo acaso. O destino ainda não consegui sacar. É que ele pensa mais em destino, mais como... Engraçado, não é como se fosse a astrologia, a lado astrológico. É como se fosse assim, as marcas... Você não veio de lugar nenhum, né? Você veio de certas pessoas que têm a sua certa história e isso faz parte da sua composição. Né? Vamos dizer assim, o seu componente dos conteúdos arcaicos da história. Né? Não, os acasos só podem acontecer porque você tem trajetória. Né? Isso. Não... Você anda e alguma coisa acontece. E conforme a trajetória, o acaso é de um caráter ou de outro. Né? Isso. Então... O que será um acaso, por exemplo, que foi um acaso para o Eike Batista, por exemplo? Foi na trajetória dele, um dia o pai dele, que era o Eliezer Batista, o cara que conhecia tudo, falou, meu filho, tem uma mina de ouro lá na PQP de Macapá, e aí por acaso eu fiquei sabendo. E ele... Caiu do céu. Né? Quer dizer, você vê que acaso é acaso. Não, mas é interessante isso, porque ficou marcado para mim, sabe o quê, no estudo do Passe Livre, além da Constituição, porque aí já é uma trajetória e tal, né? Mas interessante é aquela pesquisa feita nas escolas. Ali poderia ter sido tudo diferente. Tudo diferente. Por isso que eu fiquei muito curioso quais eram as opções. E até fazer uma imaginação do que seria se fosse tal coisa, né? Entrada gratuita no cinema. Pois é. Dava outra coisa, que não tem nada a ver. Talvez não desse nada. Talvez ficasse uma coisa muito, muito pequena mesmo, né? Porque é pequeno, né? Sim. Mas devia ter talvez outras coisas. Não sei, é uma curiosidade. Já o Passe Livre estudantil, como você bem falou, ele tem... necessariamente um envolvimento maior, né? É, porque ele já resvala, ainda que num primeiro momento tenha uma aparência de um recorte muito específico, né? Estudante e tal. Ele já resvala em certos conflitos, contradições das nossas cidades, né? É... Agora, ainda bem que quando eu vou em outubro lá na conversa no Sindicato de Jornalistas, a convite do Takashi, eu não sabia bulhufas disso tudo que você me falou. Eu poderia estar atrapalhado tudo. Por quê? Como é que você acha? Não, porque você vai... Ou não, né? Não, porque você já vai, eventualmente, pensando, vou fazer assim para aquilo, para outro. Não, eu fui lá realmente falar a respeito de um assunto sem nenhuma... Nem de longe poderia passar na minha cabeça que daquele convite, daquela fala, eu estava lidando com uma coisa desse tipo aí. Entendeu? Sim. Não sei. Tinha um mundo inteiro ali. Eu tinha alguma referência, talvez, de Revolta do Buzu, mas coisa assim que para mim era, vamos dizer, folclore, entendeu? Folclore... Eu podia achar interessante, né? Tinha... Leitura que, aliás, eu tinha altamente crítica em relação ao passivo, que eu manifesto na conversa lá do dia 15. Sim. Que eu mostro que tem aquele negócio do subsídio cruzado, que no fundo é uma antipatia com relação a quem paga. Sim. Que é o que a gente está vivendo agora em São Paulo. Que faz um jogo de classes no fundo, né? Quer dizer, você joga um contra o outro. Isso. Né? É, em São Paulo é pela má narrativa, porque na verdade ele está subsidiando diretamente. Não é subsídio cruzado necessariamente, né, em São Paulo. Não foi o aumento da tarifa, não entrou nisso? Pois é, não está muito claro, mas é claro que se não tiver... Não, porque teoricamente ele está aportando dinheiro de fora da prefeitura para bancar o passe livre, que não é o dinheiro resultante da tarifa, supostamente. Né? Então, não é como era antigamente, que você aumentava um pouquinho a tarifa, aumenta aí mais 10 centavos, que com isso eu banco a gratuidade. Uhum. Aqui, teoricamente, a prefeitura tem uma verba que garante... Né? Então, o 3,50 seria realmente o rateio do custo pelos pagantes, sem incluir os né? Isso precisa ser melhor analisado. É. Mas, em tese, seria isso hoje. Né? Vale a pena analisar direito. Né? Que é melhor do que o antigamente do cruzado, que era escandaloso. E, dessa forma, inclusive, tem uma certa... Tem um traço interessante na coisa, que é... Porque, de fato, o passe livre... A gente estava falando... Na semana passada, a gente falou um pouco da coisa do passe livre estudantil, né? O nosso debate lá na época era muito assim. Porque a gente ouvia muito essa crítica. Por que só para estudante? Isso. Por que, que o estudante rico vai ganhar e o trabalhador pobre não, agora não vai? Agora já não é mais assim também. Mas eu lembro que a gente falava muito... A nossa narrativa era muito assim... Mas quem se beneficia do passe livre estudantil é o pai e a mãe desse estudante, que vai ter ali um gasto menor e tal. É verdade. Então, isso pra gente justificava a coisa, né? Mas é claro que no fundo tinha, além disso tudo, a composição do sujeito da luta. Nós éramos estudantes organizando um movimento de estudantes para lutar por uma pauta de estudantes, né? Tinha uma coisa que era qual que é o sujeito dessa exatamente. Luta. Exatamente. O passe livre hoje não é mais um movimento dos estudantes. É um movimento... Ele tem uma composição muito forte, jovem. Sim, jovem. Mas tem lá o prefeito Quaquá fazendo isso. Tarifa zero. Tem você, que já não é mais estudante tem um tempo, não é, Lúcio? Ó, É, quer dizer, hoje é, o movimento né? passe livre não é mais um movimento em prol do passe livre estudantil. É outra não. coisa. Não. Né? Então, nesse sentido, o negócio do passe livre estudantil em São Paulo é que foi é mais um problema da narrativa do institucional, né? No sentido de... É disputa menor, entendeu? Sim. Cujos resultados ainda não sei. Como você falou, o Marcelo acha que isso pode ter uma... Eu acho que é uma aposta razoável, né? Vamos que, ver, de que isso deixa uma marca... É. O tempo vai dizer, né? É. O tempo vai dizer Sim. que resultados isso vai ter. Agora, o que eu acho que não muda nada, quer dizer, não muda nada assim, não muda essencialmente as reivindicações do passe livre. Acho que, apenas mostram as limitações. Quer dizer, se você só pode fazer passei para o estudantil, dentro de uma certa regra de X viagens ano, de mês, assim, assado, feito, cozido, com tais e tais recortes de FIES, de ProUni, de renda familiar, né? É porque realmente a questão não está bem resolvida ainda, né? Sim. É porque não tem dinheiro suficiente para bancar o resto. No fundo é isso, né? É. Você dá a volta, volta, volta, mas você volta, retorna, no eterno retorno de que a discussão é realmente como é que é a distribuição e apropriação do... Como é que você capta dinheiro e como é que você distribui o dinheiro do Estado. Essa... De quem para quem, né? De quem para quem. Da onde o Estado tira dinheiro e para quem ele devolve. Essa isso. É a discussão... Aliás, acabei de cunhar uma frase que eu vou usar agora para frente. De quem eu tiro e para quem eu dou. É isso. E isso pode fazer minhoca que quiser. Quanto mais você faz, mais você comprova isso. Sim. Você fica comprovando isso o tempo todo. Por exemplo, lá em Maricá, a questão é, tiveram que fazer um recurso bizarro, jurídico, para tentar justificar, coloca em risco a natureza dos negócios da cidade, é um troço. O que não tem nada a ver. É um instrumento bastante esquisito, né? Eu nem vi a decisão judicial, não li ainda. É uma coisa por aí. Não vi a decisão. Achei interessante, por exemplo, que em Maricá o prefeito disse que não vai parar. Não. Você viu? Ele deu uma justificativa muito interessante. Eu vi, não sei se você chegou a ver. Fala para ficar gravado. É que depois de 11 horas da noite, só o sistema dele funciona. Então, se ele parar, ele vai prejudicar um monte de gente. Sim. Então, muito interessante. Assim, cara esperto ali. E tá com uma certa coragem, porque ele não só disse que não vai parar, como disse que ele vai atrás das licenças das empresas particulares para caçar as concessões. Ele vai aprontar um salseiro lá, ou vão aprontar para ele, né? Sim. Porque ele avançou o sinal. Ao meu modo de ver, esse cara é uma figura muito interessante e, curiosamente, aliás, uma figura... A coisa de Maricá, ela mostra uma coisa muito interessante, tá vendo? Que, aliás, o tempo todo perpassa essa questão da tarifa zero, tem a ver com o MPL também, que é o seguinte, a gente já comentou um pouco, a tarifa zero ela pode ser olhada também pelo lado do establishment, como uma vantagem, coisa que o prefeito de Maricá fala, né? Uhum. Agora é mais barato para a indústria em Maricá do que... Porque aqui ela não precisa pagar mais transporte. Como o pessoal de Santa Bárbara do Oeste disse. Isso, o pessoal de Santa Bárbara porque melhorou a economia dos comércios no sábado. Londrina agora porque vai fazer um servicinho para evitar congestionamento no centro. Cada vez tem uma leitura, né? Mas o curioso de Maricá é que o prefeito de Maricá, ele a par de estar fazendo isso e agora nessa peitada que ele está dando aí da decisão judicial... Ele apoia o Eduardo Paes. Ele é o prefeito do PT do Rio de Janeiro. Ele é prefeito. Ele é o presidente do PT do Rio de Janeiro. Mas ao mesmo tempo, em termos de atuação política macro, ele está num jogo político clássico. Mas ao mesmo tempo, na escala lá da autoridade local, ele está mordendo, ele não quer saber. E passando por um assunto que ele poderia dizer, não. Né? Fosse um Haddad, eu quero dizer com isso é o seguinte, o Haddad entra nessa história aqui, alô Haddad, nada de pessoal, é porque pode parecer, né? Mas é essa componente subjetiva, né? Que existe em tudo isso aí. Quer dizer, o perfil de cada pessoa, e das forças que estão dando sustentação. A história, né? Pessoal é curioso. Por isso que eu achei legal essa conversa que a gente teve da minha história pessoal, da sua história pessoal, que tem a ver. Né? Eu não sei onde é que entra a história pessoal da Haddad. Alô, Haddad, de novo, não estou querendo saber a sua história pessoal. Mas aquela coisa que a gente falou do perfil. Né? Ele é um scholar. Eu não sei. Já o Quaquá tem outra história. A Erundina tem outra, entendeu? Até o Lula. Aliás, até essa, o Lula essa, tem essa, outra também. Essa, por exemplo, é a questão que o Tales fala muito no livro dele sobre o Lula. O que o Lula é e o que o Lula foi não poderia ser outro tipo de governo. Não, o sonho dele, como você já tinha colocado lá na entrevista lá atrás, era a classe trabalhadora vai ao paraíso, das compras. Claro, vai ganhar bem para uma ascensão, E o Mauro, outro dia, ele me comentou, aliás, parênteses, Mauro virá domingo passar o dia aqui comigo para a gente fazer uma anatomia completa da concorrência de São Paulo. Ah, isso vai ser foda. Ele já está com... Ele já tem... O Mauro, muito atento, quando né? Quando ele entra na análise de custo, sai de baixo... E ele tem, além de ser professor de custos da engenharia de produção da Polis, pode imaginar, ele é de origem judaica. Então aí não vai passar um centavo. Meu Deus do céu. Agora, voltando, o que a gente estava falando? Entrou o Mauro aí. Do componente histórico particular, nas consequências das decisões e da. Eu ia falar mais uma coisa do Haddad. Não, o Haddad pode atrapalhar. O Haddad sai da frente. Haddad agora. Eu falei do Lula. O Lula! Não, e o Mauro. Juntou o Lula com o Mauro. Tá. Que o Mauro conta duas coisas, uma coisa muito interessante da trajetória do Lula. E que fecha com essa ideia do projeto de vida, que na verdade é o projeto de vida da fração de classe trabalhadora dele. Porque vamos deixar claro, o Lula é muito mais o intérprete de uma fração de classe, não é? Não é toda a classe trabalhadora. Opa, é do sindicato e sobretudo dos metalúrgicos do ABC. E aí o Mauro contou uma história para mim que eu não sabia, que é o seguinte: uma tradição nas empresas de produção industrial é que tem um certo tipo de trabalhador que é mais especializado, o torneiro mecânico, no caso, e eles, na estrutura dessas organizações, essa turma é o ponto de diálogo com os gerentes de operação, de projeto, etc. Eles dialogam com esta fração dos trabalhadores da empresa. Tá? E, com o tempo, esses trabalhadores, evidentemente, eles começam a ascender na empresa, né? E o projeto de vida deles é, então, se tornarem aqueles com quem eles dialogam, os gerentes, etc. Subir na vida nesse sentido, né? Escalando novos postos na empresa. E acontece que, na empresa que o Lula começa... Qual é? É a Volkswagen? Eu não sei se é a Volkswagen. Eu não sei se é onde ele começa, alguma coisa assim. Teve um problema. A alemãozada que veio para o Brasil não tinha esta leitura do diálogo. E as gerências deviam dialogar, sobretudo, com essa nata do operariado da indústria deles. E ficou um buraco. Resultado, essa turma, a nata dessas empresas, não tendo diálogo para cima, teve diálogo para baixo. Então, com essa leitura do que o Mauro colocou, e o Mauro é um estudioso dessas coisas, porque, além de tudo, ele é um scholar, o Mauro também. Né? Ele é doutor, ele estudou, tem tese, etc. E mostra que também tem esse traço curioso, né? Que faz com que ele, Lula e a turma dele, se voltem para as bases para realizar o projeto de vida de subir na vida. Isso junta tudo, vira PT, lulismo, etc, etc, etc. Tal. Não é o caso de aprofundar uma discussão aqui. Né? Mas tem a ver com o Quaquá, tem a ver com o Haddad, tem a ver... E interessante essa análise que você fez do MPL, sabe por que me chamou a atenção? Que você, inclusive, foi muito interessante porque você colocou num quadro do mundial, primeiro, né? Depois como isso vem, vira uma coisa CMI no Brasil, e isso chegamos ao MPL. Né? Claro que você podia numa outra estrada chegar a outros lugares também, mas aqui estamos tentando ver o MPL. Mas é muito interessante isso, porque mostra para mim como você tem que ter muito cuidado no, na leitura que você faz das coisas, conjunturas, porque se você não tiver, por exemplo, leitura de conjuntura, que é uma coisa que eu estou lidando agora, porque tem esse blog em 5 que quer que eu escreva sobre a conjuntura. E a conjuntura é um negócio perigoso, de um lado. E eu não sei bem por que ficou uma tradição na esquerda, que eu acho que é uma tradição, na verdade, decorrente, né, de duas coisas, da leitura guerreira, da disputa, da luta de classe, guerreira que eu digo de guerra, né, de, então, estratégia, tática, toda essa linguagem, avanço, recuo, repare bem que a linguagem é de guerra, né, e, mas a conjuntura é muito a tática, né, a conjuntura, a leitura. Ou seja, se você fizer táticas adequadas, você estará montando uma estratégia que pode ter um resultado. É, né? No limite, a estratégia ela é sempre parte de um desejo que nunca se realiza, né? Isso. A gente lida com as táticas, né? Exatamente. Mas você, como tem uma frase de um cavaleiro que eu li outro dia, eu sou muito ruim dessas citações históricas de nomes famosos, mas enfim, que diz assim, táticas erradas, acabou. É uma estratégia de desastre. Táticas certas, se tiverem uma estratégia, você pode chegar no resultado desejado pela estratégia. Então, a leitura de conjuntura, se não toma cuidado, ela fica sendo uma tática, tática, tática. Se você faz, eventualmente, uma leitura errada da conjuntura, né, porque é conjuntural, você pode embarcar numa estratégia completamente furada. Né? Por que eu estava falando isso? Eu não sei, mas eu entrei numa outra, que é pensar assim, existe também, tem um elemento que, no limite, a realidade, a conjuntura é inapreensível do ponto de vista como verdade. Você não consegue compreender todos os movimentos e todas as forças e todas as disputas, e sobretudo porque cada uma dessas forças é fruto de uma disputa interna daquele campo específico também, que vai reagir de certa forma ou de outra forma. É, que você não consegue prever de antemão. Eu fico pensando em 2013, que a gente vai em alguma hora falar aqui. 2013 tem uma parte que foi planejado, uma parte que foi desejado, e tem uma parte que é... ninguém consegue explicar por que acontece. É, fazendo um... Entrando, volta na catraca. Dando uma passada. Por que teve 15 mil pessoas? Claro, tudo bem, é o acúmulo de frustrações. Sim, mas... tudo. Mas o acúmulo de frustrações ele é permanente em tudo. É, tem algum elemento ali que você escapa. Eu 2013, eu tenho muitas ressalvas. Muitas ressalvas. Já escrevi isso num texto. Não sei aonde que saiu aí. Ou vai sair ainda. Ou já saiu. Que eu digo o seguinte. Fazendo esse breve, mas a gente volta no MPL. Que 2013... teve uns acasos e umas somas de forças que não tem nada a ver com, quer dizer, tem tudo a ver com o que aconteceu, mas não tem nada a ver com uma precipitada luta, leitura que se possa fazer. O povo brasileiro acordou, coisas do tipo. Por quê? Aliás, o Lucas, o Legume, fala isso. Se, por exemplo, o reajuste tivesse sido em janeiro, talvez o resultado fosse totalmente diferente. Porque havia um acúmulo de forças que estavam jogando noutra direção. Sim. A oposição à Dilma, de então, estava jogando no aumento da inflação e batendo duro. Sim. E por conta disso, ela pede o adiamento, lembra disso? O adiamento do reajuste, que governador e prefeito, por alguma razão, aceitam, porque não queriam encrenca no meu território. Isso, ou seja, havia todo um sentimento anti-inflacionário que era, na verdade, inflado, para usar a palavra, né, inflado pela oposição. Portanto, a oposição, de uma certa maneira, foi uma das grandes responsáveis por 2013. Eu penso em 2013 como momentos também, muito distintos, né? É. Também tem isso, eu acho. Também, porque, também. Porque, assim, começa 2013, junho de 2013, começa com o MPL fazendo a sua força tradicional de 10, 15 mil pessoas em São Paulo. Aí a PM mete uma... E aí tem essa... Aí o 13... Aí tem essa coisa bastante semelhante, de certa forma, com a experiência da revolta da Catraca, que foi, de alguma maneira, a perda, vamos dizer assim, o elemento da violência... Ah, foi fundamental. O elemento da violência, que é uma violência contra coisas... mas, sobretudo, porque eu acho que a violência não foi... Tem uma mitologia sobre a violência de 2013. Né? Uma mitologia. Tem uma coisa meio... exagero, não é? Mas não, as pessoas... Mas ficou um clima de que as pessoas estavam dispostas a ir até o fim para ganhar aquela luta. É uma soma de coisas... A polícia cai seca, porque a polícia de São Paulo não é nenhuma caridade, não é? Não faz carinho. Mas, tanto é verdade que nesse negócio da violência não é tão crucial, ela é e não é, porque a grande perda... Isso é curioso isso, né? Quem foi a grande perdedora de 2013 foi a Dilma. Sim, mas nós vamos por partes para a coisa da porque junho, para mim, porque para mim junho é muita coisa, são coisas muito diferentes. Tá, depois a gente vai em junho. Eu não acho que junho eu não acredito que exista junho de 2013. Eu acho não, que tem assim, tem primeira vários... semana de junho, segunda isso, semana de junho. Isso. O MPL faz a sua luta, tem aquela quinta-feira. Aquela quinta-feira bastante famosa, porque foi a quinta-feira que na manhã o Estadão e a Folha fazem editoriais sugerindo que a polícia atue com mais violência contra as manifestações. Ela seja autorizada por isso e o faz, inclusive contra os próprios empregados desses próprios jornais. De repente, tem uma... Parecido com o processo de 2004 da Revolta da Catraca, tem uma certa comoção. Contra a violência estatal. Tem contra... o da Atena. Tem aquela coisa do Datena que é louca. É que as pessoas aquilo defendem... Não tem explicação, não vai entender aquilo. Mas quando acontece aquilo, as manifestações elas crescem, não é? O MPL vira ganha uma legitimidade bastante grande pela sua intransigência. Não só. Não, mas vamos dizer assim, o MPL não aceita negociar. Isso. O MPL ele não quer saber de ganhar nenhum benefício. Não é pela intransigência, é pelo foco. Eu vou chamar a intransigência aqui com um bom sentido de intransigência, com uma persistência política. Eu sei que eu quero, o que eu quero é justo. Não vem me embrulhar. Não, eu não quero cargo, eu não quero nada. Bobagem. Bom, mas acho que 2013 tem uma leitura... que é válida, com todas as ressalvas que eu fiz, essas que você está fazendo. Desculpe te interromper. Tudo bem? Manda ver, depois eu retomo. É que a questão da tarifa é explosiva. Bom, sim, que retoma os estudantes secundaristas de Florianópolis apontarem para lá, a revolta da Catraca existir, crucial. As lutas em todos os lugares, Vitória, Pará, sei lá onde que teve. Quebra-quebra de São Paulo, 47, Parada de Bondes, 56, revolta das barcas, de Niterói. Ou seja... A revolta do Vintém, né? Isso é uma coisa que eu vou... Depois a gente vai voltar. A gente vai voltar. Vou falar do dia, mas que eu vou... Eu quero aprofundar essa história. A gente vai chegar lá. E você falava então... Só para não perder essa coisa... Que é... Bom, tem essa coisa do Haddad imediatamente, no começo, já está ao lado do Alckmin, colar a sua imagem, não é, com uma medida antipopular, né? Que era de permanecer o aumento, que era de pedir uma certa... eficiência da polícia contra a mobilização. E eles estão na França, já tem esses elementos. De Paris. Avec Champagne. Tem a ver também com a estranheza que causou quem acompanhou ele no começo do ano, sugerindo que a CID fosse municipalizado para poder custear o Haddad foi, a redução. Foi, foi, foi... Mas aí, enfim, tem aquela violência da polícia, tem um aumento exponencial de apoio às mobilizações, a imprensa sabe que isso está acontecendo, ela tem pesquisas internas que apontam que isso é uma coisa que o Pablo escreve muito no livro dele, não é? Dos 20 centavos. E tem, há uma mudança narrativa da imprensa sobre o movimento e uma inteligência política da direita que percebe, de tal modo... que percebe que se manipular de uma maneira mais ou menos eficiente o espírito antigoverno que está no país, pode usar a nossa força ao seu benefício. E a gente tem que fazer uma mediação bastante delicada, não é? De manter a luta para conseguir o seu objetivo, não é? Sem dar pauta para a direita, não é? Sem entrar naquela no jogo de ampliação de pautas conservadoras, PEC 37, N coisas. Mas aí eu acho que o MPL foi muito bem. A gente vai até o final. Só que depois que a gente consegue a redução da tarifa, a prefeitura e o governo do estado, o Haddad vai até nisso atrás do Alckmin, não é? Perdendo o protagonismo, inclusive, total, não é? Total. A gente sai da luta e continua, aí entra num segundo momento de junho, que aí são aquelas manifestações infladas como essas que aconteceram recentemente aqui, de caráter explicitamente antipetista. Né? Então, sim, de fato, é o governo do PT em todo... Mas enfim, isso ainda é junho? É junho. Junho para... Entra em julho, né? Mas é... Mas aí já são manifestações... Mas de massa, grandiosas. De massa, né? Grandiosas. Sim. Mas aí confusas, né? Sim, mas o princípio dessas convocações conservadoras não era ter uma clareza, era ter um grande movimento difuso contra um sentimento contra o governo, né? Porque entra uma leitura de que vai ter uma eleição para presidente logo na próxima esquina. E aí cruzou com Copa. Copa. Porque, enfim, tem as responsabilidades do próprio governo nessa história, porque também há essas medidas impopulares. Agora, não há dúvida de que Haddad e Dilma merecem o troféu inabilidade política. Inabilidade política. Agora, tem uma das últimas, mas eu gosto de eu acho que a esquerda ampliada lida muito mal com a experiência de junho por N motivos, eu acho. Primeiro de tudo, porque é como o final foi um desfecho negativo para o governo do PT. Essa esquerda grande, vamos dizer assim, ela tende a colocar a experiência toda num campo de conservadorismo. Sim. Deixa de observar que a consistência daquele evento foi a classe trabalhadora, o precariado, o novo sujeito brasileiro que tem as suas relações de trabalho complicadas. Enfim, esse novo povão brasileiro teve um instrumento de luta. Uhum. Que teve êxito, êxito em uma reivindicação inegavelmente de esquerda, né? A socialização, uma coisa socializante, uma coisa de final democratizante, de interdição da sanha do capital sobre os interesses populares no transporte coletivo, que atingiu um troço superior a 100 cidades no Brasil. E que eu lembro desse número que o Pablo pegou da galera lá do IPEC, que é um acúmulo, um impacto econômico mais ou menos semelhante ou superior a um valor de um ano de Bolsa Família no Brasil. Né? Só que vindo através da luta. E a esquerda abandonou esse legado. Eu acho que tem... você, pegando as suas palavras, sintetizando de uma maneira que eu vejo, você tem dois pontos. Um que eu falei antes. Ninguém... inclusive a esquerda, e mesmo a esquerda, aspas, mais radical. A meu modo de ver, não entendeu bem isso ainda. Sim. A tarifa é um estopim. Pronto, isso é... Segundo, foi uma enorme vitória, concreta, mensurável. Sim. Cento e poucas cidades removeram aumento. Isso é um negócio gigantesco, muito maior. Muito maior do que a narrativa da direita. a interrupção do que estava prestes a se firmar como novo contrato de adiamento da licitação de São Paulo. Mas as 100 cidades que removem a tarifa é um negócio imenso. Você pode parar um minuto e falar, meu Deus, se essa moda pega, né, em outros campos de disputa política, o Brasil realmente tem uma chance de mudar, né, com a conjuntura e tudo. E isso foi muito mal lido por todo mundo. Nesse sentido, para não perder o MPL, eu acho que o MPL foi muito, muito, muito, muito correto. Ele fez uma leitura exemplar sobre esse aspecto. Eu diria até que, como o MPL, apesar de depois ter tido algumas frações de esquerda que até condenaram, Black Bloc, entrou um jogo maluco aí, mas eu percebo que até hoje o pessoal ainda, no fundinho, mesmo essa esquerda conservadora, a radical ainda não entendeu bem. E a conservadora já sacou que o MPL fez um gol de placa, sim. Por isso ele resiste, apesar de todas as suas fragilidades. Sim. A todas as suas... A sua existência justificada por necessidades que são maiores que ele, né? Ele ficou, queiram ou não queiram, com os erros, inclusive, que o MPL passa a cometer, não sei, não sou capaz de avaliar assim, muito a fundo, mas ele ficou, porque ele foi o Neymar da história. E veja, tem... O MPL é o Neymar. Pode ser. É, melhor que o Neymar, vai. Porque o Neymar ainda tem umas coisinhas ali. Vamos ver o que. O Neymar tem que jogar muita bola ainda. Tem que jogar muita bola. Mas eu acho que teve essa coisa de o MPL dizer de novo, conseguir deixar claro que não basta fazer arranjos para que o trabalhador possa ter dinheiro para pagar a sua tarifa. Isso. É uma outra coisa que é necessária. Que volta nesse ano, embora. Tem a gente que critica e tal, eu também acho que ele poderia ter feito. Mas aí, muita conversa, mas ele fez uma leitura correta também da questão do Haddad, eu acho. Ele quem? O MPL. Quando ele faz a disputa na questão do passe livre estudantil. Pode ser que o tempo venha mostrar essa teoria do Marcelo, sei lá, isso é uma outra coisa. Mas naquela, aspas, conjuntura, o MPL não podia embarcar na do Haddad. Ele estaria se negando. Sim. Ele perderia toda a credibilidade, mesmo daqueles que querem combatê-lo. Sim. Eu diria até do próprio Haddad, que chamou ele de binário, botou o filho para escrever bobagem, etc. Depois usou tarifa zero no site da SP Trans. Quer dizer, aí, para quem fizer um mínimo de leitura isenta, vai ver que estavam fazendo besteira. Né? E o MPL estava corretíssimo, tirando sarro, quase que tirando sarro. Né? Então, achei que foi muito interessante esse momento, esses dois momentos, 2013, tarifa. Ó, ele vai aprontar uma aí. Valente, Valente, com sua permissão. Valente, agora. Eu acho que tarifa. Tarifa estopim. Grande vitória de junho de 2013, remoção do aumento tarifário em mais de 100 cidades do Brasil. E a postura do MPL na sequência, para mim, são eixos fundamentais para entender, agora chutando alto, para entender uma oportunidade política que se abre no Brasil, cara. Vocês querem tomar um chá? Sim. Ou café? Café, sempre. Ele quer café, eu quero chá. Tá bom. Com muito pãozinho torrado. Eu vou ver se eu consigo atender todos os pedidos. Por favor, estamos aqui. A bolachinha não serve? Não, nós estamos aqui num período revolucionário. Sim. Bolachinha serve. Você tá. Você que tá. Bolachinha. Eu tô aqui. Pãozinho torrado é bem convencional. Tá, do bem. É, mas cara, se não tiver pãozinho torrado, não é a minha revolução. Não é. Tá bom. Não, é. Então tem que ser. Não, tô brincando, Elisa. Qualquer coisa, tudo bem. Qualquer coisa também não. Né? Qualquer coisa não tem. Não. Gelado ou sem gelo. Não, pois é, não é qualquer coisa. Mas pode ser bolachinha, bolachona, tudo bem. Mas, não, mas eu digo assim... Sabe que isso vai entrar no texto, né? Vai, né? Faz parte, né? Como isso fez vai. Parte aquela outra como vez. Fez aquela, né? Que ela entrou, é a mesma coisa. É. Então, na verdade, a gente ensaia. Eu e a Luísa, a gente ensaia. Revelada a farsa fala, do plano sequência farsa, do Paulo. Exatamente. Paulo. Mas o que eu quero dizer é assim... isso está me incomodando. Não é que está me incomodando. É a única coisa que eu acho que vale a pena. Quero dizer assim, não é a tarifa zero, veja bem. É luta, tem que ser muito focada, muito palpável e tem que ter vitória. Eu não aguento mais essa coisa. Isso acho que o MPL, eu espero, vou voltar ao MPL já. Que tem, o que eu estou falando agora tem a ver com o MPL. Que precisa ganhar, gente. E uma esquerda chorona é o que eu não suporto mais. A gente está sempre reclamando. Tomamos uma bolachada aqui, tomamos outra bolachada lá, outra bolachada aqui. Então você fica mostrando, né, como a gente leva a porrada. Obrigado. Né? E, curiosamente, podia fazer uma leitura, dizer assim, veja como a gente ganha uma parada do tamanho daquelas 100 cidades. Mal comparando, né? Mas eu acho que é um espírito. Mal comparando porque são lugares diferentes, né? Uma coisa é um movimento desse frágil, né? Ao mesmo tempo com uma potência. Outra coisa é uma equipe de uma prefeitura de São Paulo, na década de 90, década de 80 para 90. Mas tem a ver com aquela ideia de sair do cantinho que você falava. Exatamente. Todo mundo cabisbaixo, estamos só aqui. Onde é que nós, vamos para cima? Para deixar uma marca isso. De esquerda, de ampliação da esfera pública, isso. De não sei o quê. Ou a gente vai ser bons gestores. Então, daquilo que já existe. Lembra aquela frase que eu falo do Mauro? Sim. Nós somos os gestores ideais. A gente não rouba, faz tudo direitinho, entrega as contas equilibradas. Aliás, nem hoje em dia nem isso, né? Hã? Nem isso, pois é. Então, né, é o ideal. Vamos deixar esses caras aí pro resto da vida. Né? Não atrapalha. Não atrapalha, não baratinhos. São baratinhos, não precisa pagar nada por fora, nem nada. Né? Depois ficou um pouco mais caro, conforme se viu. Mas enfim. Quando enfileirou mil ônibus. Não, ficou mais caro depois de 2003. Ah, aí tá. Já não dava para dizer, os caras são bonzinhos. Não, ali. Aí... Mas ali, 2003 também foi. Quando viraram tudo compadre, né? Pois é, aí já, eles já não eram mais os bons meninos. Né? Aí já estavam querendo tomar o nosso velho instrumento. Exato, agora... Só que para tocar a mesma música... Isso. A gente vai deixar eles tocarem um pouquinho e depois a gente vai para cima. E agora estão cerrando... Talvez a gente faça na semana que vem, eu acho, nessas amarrações sobre os impactos aí, mil da subjetividade, da tarifa zero, a gente possa... concluir com o que isso significa como lição para fazer, o que isso deixa como marca para uma perspectiva política isso. Possível para o próximo decênio, sabe? Decênio, exatamente. Não, e eu acho que aí... Disputa de novo pelas coisas públicas. Eu queria voltar no MPL, porque eu acho que o MPL é essencial nessa história. Veja bem, ele se distinguiu... E claro que as narrativas vão passar pelos variados campos, mas não importa. Quer dizer, importa, mas é narrativa. Ele se distinguiu com clareza do MST. Não há dúvida que ele não é o MST. Nem se assemelha ao MST. Nem no modus operandi, nem nas lideranças, nem nas vinculações. Nada. Nada. É outro mundo. Ele se distinguiu do MTST. O MTST ficou claro que é um movimento que tem, é também focado, etc., mas ele entra na discussão do institucional para trazer vantagem para mim, né? Muito mais do que, né? Do que o MPL. Né? O MPL faz uma pauta que é para todo mundo. Pô. E ainda critica quando é só para mim. Veja só que curioso. É como se um cara do MTST, ao receber uma casa para ele com... por vantagens de pressão, dissesse, não, pô, esse troço eu não quero. Eu quero casa para todo mundo, pô. Né? O MPL fez isso. Quando ele diz, eu não quero passe livre estudantil só para mim. Eu quero para todo mundo. Vocês estão sacaneando. Blá, blá, blá, blá. É uma leitura curiosa essa, né? Que a gente precisa fazer. Eu acho que a gente precisa fazer uma leitura também depois, em alguma hora, talvez isso a gente, no ponto de vista cronológico, isso venha para frente a coisa, mas que é que a gente não fez muito isso nem no outro trabalho, eu fiz um pouco na abertura do texto, mas o que é o transporte na cidade? O que, para que serve, não é? O que significa no ponto de vista, num ponto de vista de todos os pontos de vista, inclusive os pontos de vista material, com a relação do trabalho, com a reprodução da riqueza. É alguma coisa... E como eu estava falando antes da coisa do território psíquico, até onde que chega essa questão de você poder ir? Se você quiser, você pode ir. Isso aí é... Nossa, isso aí é um... Mas que eu sintetizo isso sempre na tarifa. Só é possível a tarifa ser um estopim. Né? Vamos pensar. Se nós estivermos de acordo, a tarifa é um estopim. É. Por que, que ela é um estopim? Porque ela traz, né? Estopim, sentido figurado, né? Porque ela exatamente condensa tudo isso aí. A tarifa é a representação condensada de tudo. É da minha falta de liberdade, da minha incapacidade de me movimentar, a incapacidade de eu ir onde eu quero, a incapacidade de eu ter dinheiro para poder me movimentar, a necessidade de eu ter dinheiro para... senão eu fico limitado na minha vida. Blá, blá, blá, blá. Tudo isso está condensado nessa coisinha chamada tarifa de transporte coletivo. Impressionante, né? Muito mais do que em outras todas. Por quê? Pelo menos até aqui. Aí o pessoal vem falar da água. Eu falo, mas tudo bem. Mas até a água, se você parar um pouco, tem a água da chuva. Que eu posso guardar. E as pessoas fazem isso, você sabe disso. Né? Tem, é uma coisa, é natural, né? A água é uma coisa da natureza. Então, é uma forma de você distribuir uma coisa da natureza, mas é da natureza. Quer dizer, mas a tarifa é uma perversão particular. Inventada nossa. Nossa, a maçã que eu tenho que comer e pagar, mas ela nasce na árvore. Pode ser que amanhã eu passe numa macieira e pegue uma maçã, se ela estiver numa árvore, né? A tarifa não, a tarifa é uma invenção nossa. Nós inventamos esse troço horroroso que impede a minha vida. E que me leva uma montanha de dinheiro com todos os significados que vem aí. Só isso para mim. Leva a minha energia de vida. Exato. Para ainda os outros. Ainda além do tempo. Deve ter um... A minha energia de vida... A tarifa me lembra que a minha energia de vida ela é dispensável para mim, mas essencial para que certa categoria social funcione. Talvez não com essa leitura tão clara, mas sentida como tal. Não vê, eu acho que esse personagem tarifa é um personagem de transporte coletivo. Veja bem, não é a mesma coisa da tarifa de bancária, da tarifa de água, de água, de esgoto, de gás. Não é. É a tarifa de transporte coletivo, ela tem... Claro que as outras têm outros significados. Mas ela tem um significado. O transporte, ele é muita coisa mesmo, né? Porque é isso. Conversa que a gente já teve mil vezes, né? Mas ele é, ao mesmo tempo, essencial para a reprodução do capital na cidade. Se não tem transporte, o trabalhador não vai para o lugar de trabalho dele, a coisa não acontece, né? Sim, fala. Não. Eu me lembrei de uma coisa. Se não tem transporte coletivo, eu não vou para o cinema, que também tem a sua catraca. Mas, de alguma maneira, os moleques sacaram que a catraca do transporte ela é mais... Ela antecede todas. Ela antecede todas. Você só... Olha o cúmulo, hein? É a catraca... Só depois dela que você, inclusive, chega às outras catracas. As outras catracas. Ela é a catraca das catracas. Isso. Olha que frase, hein? Isso. Essa é para registrar. Então, agora, tem uma outra coisa... Valente, por favor. Não, né? Ele é carismático. Uma coisa que eu aquela hora, eu falei... Pum. Lembrei de uma coisa, eu estava falando do transporte, que ele é essencial para a reprodução do capital na cidade. O trabalhador não vai para... Se não tem ele, a pessoa não vai para o lugar do trabalho. O que era, hein, que eu ia falar? Caramba, escapei. Devia ter interrompido na hora. Não. Mas era... Eu estava falando valente. Da tarifa, dos bens da natureza, uma lambida dele é profundamente agradecimento, é afetividade. Ele é um, ele é um carinhoso, né? Hein, Valente? Eu acho que eu ia falar do MPL alguma coisa. Não, você ia falar alguma coisa, alguma sacada sobre tarifa mesmo e cidade. Não, mas não era, não. Era ligar. Agora não sei. Daqui a pouco vem. Isso é um pensamento. Tem uma outra coisa que a gente. Porque assim, do MPL a gente já falou bastante coisa. Acho que me interessava mais aqui fazer um registro do surgimento dele do que fazer uma cronologia de todas as coisas. Mas. Porque eu acho que entender um pouco desses elementos que estavam ali em jogo antes do MPL existir faz a gente sacar um pouco do que ele é de potente e o que ele é de problemático ao mesmo tempo, né? Mas tem outra coisa que eu acho que a gente devia falar em algum momento, que era o mundo que a gente tinha em 2006. O mundo de tarifa zero que a gente tinha lá e o mundo que a gente de tarifa zero que a gente tem agora é outro, né? Vai aparecer Hasselt, vai aparecer as cidades americanas, vai aparecer Tallinn na Estônia. Vai aparecer Agudos. Vai aparecer Agudos, Potirendaba. Estava escondido, né? Como é que era a cidadezinha, aquela que tem um nome engraçado, o Sloquezinho? Muzambinho. Vai aparecer Santa Bárbara do Oeste, vai aparecer... Enfim, vão aparecer experiências de tarifa zero pelo Brasil... E Maricá, né, que é a mais Maricá, forte, recente, acho nossa. Acho que a Maricá é a mais forte de todas. Que fazem da tarifa zero uma figura curiosa de uma utopia que, na real, já está existindo. Sim. Ao mesmo tempo, a gente fica com essa expectativa de que ela aconteça em lugares que têm uma densidade demográfica maior. Exatamente. Não é? Eu acho que esse talvez fosse... O que você vai fazer, Lúcio? Eu vou pegar um negócio de matar mosquitinho. Aquela de dar choque? É. Porra, demais aquilo. Aquilo eu acho genial. O cara come árvore e caga em casa. Então, isso aí que você falou, uma experiência de fazer numa escala. Né? Que tem uma... Eu acho que Maricá pode significar uma coisa muito importante pela luta agora, curiosamente. Né? Vamos agradecer ao desembargador que fez o despacho lá. Olha, já foi um. Agora, isso aí tem uma... agora essas, ah, esses mosquitos vão entrar para a história. Aí tem uma coisa. Esse trocinho tem uma coisa de uma. O prazer da vingança, né? Tem. E, fato, e o barulhinho dela. O barulhinho. É que nem... O tec. Você viu que aquelas empresas que faziam aquelas bolhas de embalar coisa de viagem? Esses plásticos bolhas. Sim. As novas empresas estão fazendo isso, estão fazendo de um jeito que não tem mais o barulho da explosão. E aí baixou a venda. Despenca a venda. Isso aqui vai ter que substituir. Esse aqui vai morrer feio, hein? É, esse não morre. Esse aí vai ser assassinado. Esse é tão grande que é assassinado. Esse já é assassinado. Aí. É. Okay. Esse tem alma. É. Deve ter. Mas eu falava de Maricá, né? Nesse sentido de que ele é. Porque essa luta que ele vai ter agora é muito, muito importante. E ela pode, contrariamente ao que eu pretendia o seu desembargador, alavancar a questão da tarifa zero. Porque... Apesar da mídia pouco falar, mas já falou um pouco mais do que eu imaginava. E daqui a pouco vira um assunto, e de não novo. Vamos nos esquecer. Agora para um outro ângulo. Né? E não vamos nos esquecer do impacto de junho. Silencioso. Olha, eu vou trazer uma bolachinha salgada. Valente. Eu chego na cozinha, tem pilha de coisa para fazer, eu acabei esquecendo de fazer a torradinha. Não, imagina. Mas a torradinha era um... Luiz, esse é seu... Olha como tem qual que você quer, ó. Não, pode deixar, eu sim. Tá, eu vou pegar a bolacha. Fica fria. O que eu ia falar agora dessa questão da vitória silenciosa e talvez uma absolutamente importante, né? É. Que é a PEC 90, né? A PEC 90. Que a gente precisa dar uma marcação, né? Isso. Aí, tá vendo? Aí é uma coisa curiosa. Para falar, Lúcia, vamos falar perto aqui. Eu acho que essa coisa da PEC 90 é interessante porque ela mostra duas coisas. Primeiro, que ela mostra como o aparato institucional ele é curioso. De um lado, a PEC 90 vai à votação, né, e vira PEC 90 depois que a Irundina tinha proposto esse negócio lá em 2011. Veja bem. Então ela vem à tona e acaba sendo aprovada na Câmara por causa de 2013. Sim. Aí, por uma razão óbvia, ela vai para o Senado, ainda tem saldos disso. Veja bem, Aloysio Nunes Ferreira, que é o presidente da Comissão de Justiça e Constituição da Câmara, do Senado, dá um parecer favorável, dizendo que realmente não se concebe mais o transporte que não seja um direito, blá, blá, blá. Né? O mesmo, a voz das ruas está dizendo. Pois é, veja bem, o mesmo Aloysio que foi lá na Venezuela. Aí, é curioso, ele entra num buraco negro. E, primeira coisa que me parece, é aquilo que a gente estava falando do MPL e as instituições. Eu acho que o MPL comeu uma barriga aí, que eu já mais de uma vez falei, que foi... Não entendi. Eu falei em Brasília, eu mandei e-mail para você, mandei para o Marcelo, mandei para o Paique, mandei para um monte de gente e nada. Eu falei, estão comendo barriga por uma bobagem, por essa questão. Mas aí. Eu acho que nesse caso não foi tanto não? A dificuldade de se vincular institucionalmente e mais um desgaste interno de pós-luta. Pode ser. Porque... de fato, o movimento, ele... Mas não era para ir para a rua. Não, sim, mas tem um desgaste. Cansaço. Isso é uma coisa curiosa de pensar o que é o MPL também, porque às vezes a gente de fora imagina que um processo de luta é uma coisa que você tem, assim... Por exemplo, um partido tem uma agenda, um partido tem uma... Sei, sei. Uma agenda, tem os seus fazedores da agenda andar, né? E tem recursos... O MPL é um movimento de pessoas bastante comuns, né, que tem as suas vidas assim, absolutamente por fazer. Né? São jovens adultos já, essa altura do campeonato, todo mundo fugido, né, todo mundo correndo atrás. Às vezes, quando uma jornadas de luta como essa, elas são exaustivas, porque as pessoas não participam apenas das mobilizações. Né? É quase como se a mobilização, vou dar uma de barreira aqui, fosse um mero detalhe, como ele falou da coisa que o gol no futebol é um mero detalhe. Essa aqui, a redonda é doce, a outra é saudável. Obrigado, Luiz. Obrigado. Ai, ai. Luiz, um dia, você parece umas 4-5 vezes nessas interrupções. Você vai participar do livro de uma forma sui generis. Essas coisas sempre entram nas transcrições, sabe? Essas vezes que você entra para falar uma coisa. Ai, Luiz, eu insiro. Faz parte do... Eu preciso agora travar minha boca. Não. Qualquer desse, acho que o desfecho ideal para o trabalho é que um certo dia desse... Você sente, né, na mesa e não saia, né? Ah, mas eu não quero atrapalhar vocês. Por isso que eu não sei. Não, mas eu consigo atrapalhar. Atrapalhar. Não, vocês estão num colóquio aí. Não, mas eventualmente você vai fazer parte desse colóquio. Da próxima vez eu venho. Muito obrigado pelo... Nada, imagina. Sim, eu entendi, mas o que eu estava falando não era para grandes manifestações. Por exemplo... Fazer um abaixo-assinado, mandar para os senadores, uma coisa assim. Você tem razão no sentido de que, assim, eu acho alguma coisa aconteceu que eles não... Que a gente deixou passar. Deixou passar. Por alguma razão que eu não sei. Eu acho que tem um pouco a ver com essa questão do institucional. Quer dizer, que, embora muitos saibam que não é bem assim, mas não tem a mesma... Quer dizer, está claro que tem alguma questão aí que inibe a nossa ação. E que pode ser resolvido de maneira assim, não tem nada a ver de... Isso aí não tem nada a ver de compromisso com o institucional. Agora, a não ser que o pessoal ache que a Constituição é irrelevante. Mas aí... Veja bem, aqui eu tenho uma questão que eu acho uma questão relevante. Nada de novo, mas... O avanço da PEC 90... Qual que é a diferença entre entre o momento da PEC 90 e o momento da PEC 74? É 74? 70. Só. Num momento havia uma ebulição social, num outro momento não havia. ter ou não ter a ebulição social é o que faz a diferença para avançar certos processos mais estruturantes da nossa sociedade, né? Uhum. Essa é uma lição dessas que o MPL traz de volta. É verdade. É claro que você pode apontar uma certa conjuntura, eventualmente, que alguma questão seja avançada depois de um consenso razoável na sociedade. A direita opera melhor com isso porque ela tem os meios de comunicação na mão. Então ela pode, né, tornar a demora na aprovação da PEC 90 um problemão. Sim. Coisa que o MPL não vai conseguir fazer. Dia e noite vai ter uma matéria no terminal com uma pessoa sofrendo. É, aí vira um problemão. E o MPL não vai conseguir fazer isso. O MPL, como você disse, precisa de ter uma situação efetivamente crítica, senão não emerge o problema. Comprovação disso é o extremo sul, São Paulo. Isso, exatamente. Mas é necessário chegar uma hora lá que o pessoal está a pé da vida porque não tem transporte, aí pimba. Não tinha transporte. Pela solicitação e pelo protocolar de pedidos, a coisa não ia, então tiveram que ocupar a sala do cara, fazer manifestação. E conseguiram. Isso. Está lá a linha de ônibus. Dicas de passagem, uma coisa muito importante, uma linha com... Não sei se é tarifa zero. Acho que vai ser com tarifa zero no primeiro. Sendo. Acho que a coisa era que seria com tarifa zero no primeiro ano. Não sei como é que ficou agora. Mas enfim. A gente checa isso. Vamos checar. Mas voltando na PEC 90 e PEC 70, interessante é que ela entrou num buraco negro. Uhum. Eu até escrevi, falei, pô, tem coisa no Brasil que anda depressa, tem coisa que anda devagar, curiosamente. Mas ao mesmo tempo, para mostrar para você como um institucional no Brasil é tão louco. Que existe uma rotina, acho, no Senado, que a coisa vai andando lá. Ela, sabe o que é? A burocracia tem uma burocracia. Foi aprovado uma comissão, deve entrar numa fila de PECs a serem aprovadas, e a fila vai andando. Resultado, eu vou a Belo Horizonte em final de junho, em um movimento de um sindicato, não sei das quantas, que tem uma atuação diferente de MPL, como você vê, né? Fica sabendo que a PEC 90 foi a votação 3 vezes do Senado, 2 vezes, e nem teve ninguém que encaminhou a favor. E ela saiu de cena. Aí eu volto em contato com a Irundina e ela me diz, não, isso é rotina. Ela se informa, no Senado é assim, um negócio vai 5 vezes. Se não tem emenda, então ele vai para a votação. Uhum. Tá? Então, essas 5 vezes que ele vai é para ver se aparece alguma emenda. Não apareceu, pá. Então, é possível. Tudo é hipótese, né? Que a PEC 70 venha a ser aprovada no segundo semestre desse ano. E tem uma relevância imensa se isso acontecer, que é de possibilitar 1.000 instrumentos de organização do transporte, da democratização do transporte coletivo nas cidades, né? Porque esse, lembrando, sempre foi um grande empecilho da coisa da tarifa zero na burocracia brasileira, da dificuldade de criar o instrumento para ter uma taxa. Não, como que era mesmo essa história, Lúcio? Não, a taxa é o seguinte, a taxa é óbvio que é o melhor de todas as soluções, né? Ela substitui o Vale Transportes. Uhum. Em vez de ser uma gratuidade oferecida pela empresa como despesa operacional para depois abater do imposto de renda, na verdade é uma taxa que ela paga exatamente por aquele aspecto que você disse. Quer dizer, por ela ter a possibilidade de receber os seus trabalhadores na porta do trabalho, né? Não é pouco. Ela paga por isso e não tem... Não dá um pouquinho para o cara para depois poder descontar do imposto. Não quer, não paga. Não. É como se fosse assim, não pagou taxa, o teu trabalhador não anda, não chega no trabalho. Danou-se você, vire-se. Entendeu? Então, essa taxa, porém, se ela for municipal, no caso seria municipal, ela não pode ser estabelecida pela prefeitura. Ela precisa de uma prévia aprovação da Câmara Federal. Porque pela Constituição de 88 você não pode criar novos impostos. Mas aí a presidência autoriza essa taxa em todos os municípios ou só naquele? Não, aí não vai ser a presidência. Vamos dizer, agora o município, a Martacha fez isso, a Marta, ficou a Martacha, lembra? Ela pediu uma autorização da Câmara Federal e obteve a autorização. Tá, mas aí é uma coisa para cobrar a taxa do lixo com o próprio município que está fazendo a demanda. Isso, o município fez a demanda e conseguiu e instituiu a taxa do lixo. Ok. Tá? Aliás, corretíssimamente, muito safadamente, você vê que é uma disputa política menor no Brasil chamar isso de Martacha e acabaram com. Pejorativo, né? Atrapalhar a reeleição dela. Bom, a outra coisa, não que eu seja fã da. Atenção aqui na ressalva. Produção. Não sou fã da Marta. Fecha a ressalva. Então. Eu vou tirar essa parte do. É, tira essa parte da Martacha, por favor. Não, eu só vou deixar que você gosta dela. Vou tirar que você não gosta. No fundo, é. Ó, depois do que a gente falou ali do princípio do prazer, o princípio da realidade, estou longe do princípio do prazer com a Marta. Com a Martacha. Nem de realidade ela tem. Nem da realidade. Então, hoje em dia, aliás, parênteses, que morte lamentável dela, né? Que decadência, né? Que coisa horrorosa. Horrorosa, mas vai virar prefeita de São Paulo, talvez. O aceno direito obsceno dela, que isso, que vergonha. Mas é por isso mesmo que talvez tenha a chance de virar prefeita. Ainda mais agora que o Datena vai dividir voto do Russo Humano, né? Então, e o João Dória também vai entrar, né? João Dória. Bom, o João Dória divide só. Voto de banqueiro, aí é pouquinha gente. Bom, mas eu dizia, então, que... Mas é cinco votos. No momento que isso virar um princípio constitucional é uma diretriz para o que deve acontecer. Uhum. Então, amanhã um cara pode entrar na Câmara Federal com um projeto de lei, dizendo, pô, tem aí um princípio constitucional que diz transporte é o direito. Como é que você exerce esse direito? Isso. Você tem que pagar a tarifa. Isso. Então, vamos fazer uma taxa de transporte e ficam os municípios autorizados, quem quiser, criar uma taxa de transporte. Pronto. Putz, abriu uma avenida aí. Você não obriga ninguém a fazer, não, você só dá a possibilidade. Ou então o cara vende, vamos criar o Fundo Nacional ou insere, por exemplo, o Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Mas agora é um Plano Nacional de Subsídio Tarifário. Uhum. Em vez de ser aquele papo da CID, né, vamos fazer uma mudança na legislação tributária sobre combustível, né? Dizendo que agora o combustível X% vai para um fundo, né, para a constituição de um Fundo Nacional de Subsídio à Tarifa. Uhum. E blá, blá, blá. Aí vai embora, não acaba mais. Foi assim que foi com o plano de saúde. A saúde vai, vira SUS. A moradia vira PAC. Uhum. Qual é a né? Por que a mulher faz um PAC, a mãe, lembra? A mãe, né, mãe do Brasil, PAC. A mãe do PAC. PAC da mãe, não sei. Acho que era mãe do PAC, a era mãe do PAC. É, o pai era o Lula, opa. Não, entendeu? Não se sabe. Pai desconhecido. Um clássico brasileiro. Mas um clássico. Mas PAC, a mãe era. Mas você vê, aliás, ele de fato era o filho, pai. Não se sabe a mãe, o pai às vezes não. De fato ele era o pai da coisa e ele era o pai da mãe. Fora. Ele era o pai da mãe. Será? Então ele era o avô do PAC. O Édipo aí, o Édipo brasileiro. Tem coisa, tem coisa. Mas quem que é jocasta nessa história, né? Só quero saber isso. E Laio? Quem que vai arrancar um olho? Quem vai ser o Laio dessa história? Nossa. Muda de assunto. O Édipo brasileiro. Tem um livro clássico chamado O Édipo Africano, muito bom. Ah, é? O Édipo brasileiro é um pouco mais safado. No Édipo brasileiro entra o Nelson Rodrigues no meio. Então. A aprovação da PEC, a inclusão do transporte como direito social, talvez seja somado, veja bem, do ponto de vista de movimento, você conseguir, de um lado, 100 cidades abaterem a tarifa, é uma vitória marcante, resultado direto do povo na rua. Você conseguir instituir o transporte como direito coletivo na Constituição Nacional. Sim. É uma baita vitória. Sim. Então, nesse sentido que eu falo que o MPL dorme no topo. Pois é, e é doido, né? Porque isso, esse duplo movimento, ele responde a também um duplo movimento que é o do compromisso com as gerações que estão aqui e com as futuras. Exatamente. Né? Porque o princípio constitucional fica aí, meu caro. É. Bem ou mal, uma é uma vitória de conjuntura que é marco para uma disputa política futura, etc. Né? Exemplo, sim. Grife. A outra é um negócio que você coloca como um princípio da nação. Diga-se de passagem, no momento em que a esquerda tem sofrido derrotas atrás de derrotas ponto de vista das grandes questões constitucionais. Os partidos de esquerda deviam estar fazendo abaixo-assinado também, não é só o MPL. Sim. Fazendo um abaixo-assinado virtual, hoje você faz aí. Né? Capta, sei lá, X mil assinaturas e bota na mão do Renan. Estamos de olho, Renan. Mais duas vezes e esse negócio pode ser votado. Sim. Não vamos atrasar mais. Sei lá, qualquer coisa. Entendeu? Acho isso... A inclusão do transporte como direito social, e tem muita chance de ser aprovado, não sei se você sabe, porque eu perguntei para a Irundina, ela disse, não, tem chance de ser aprovado porque não implica, no momento, em despesa. Então, a turma também lá de cima é tudo malandra. Ah, bota aí na Constituição. Pica não é minha, né? É, a gente faz uma firula aí, papapá. Fica a bronca pros próximos. Isso, mas não custa nada. Bate uma foto. Até porque também eles podem dizer, não, depois vem qualquer projeto de lei e a gente barra. Sim. Entendeu? Se não dá, entendeu? Mas faz o gol. Sim. Entendeu? Faz com a mão, mas faz. Sim. Mas não importa. Pra gente também não importa. Eu já disse isso. Uma coisa, Depois eu não estou nem aí. Entendeu? Uma coisa cada mas vez. Mas isso, né? É fundamental, né? Mas eu acho que, queria voltar um pouquinho só ao MPL, que é essa coisa do Extremo Sul mostrou, que aliás eu falei no Cidades Rebeldes, né? Você viu que no Cidades Rebeldes eu fiz toda uma fala para falar do Extremo Sul. No fundo foi isso que eu armei lá. Uma vez que o David Harvey não entra na jogada da mobilidade e da tarifa, eu inventei para dizer que a rebeldia compensa. No fundo eu terminei dizendo isso, a rebeldia compensa. Qual rebeldia? Os caras foram lá e fizeram uma coisa que não se faz. Interromper uma aula da universidade no sacrossanto espaço do conhecimento. Né? Eles foram lá, fizeram uma puta zorra. O Haddad teve o bom senso, que ele tem, né? O Haddad tem bom senso, isso é uma coisa importante de marcar. Alô, Haddad, de vez em quando a gente fala bem. Ele sai da sala, marca a reunião e acaba, né? Então, conclusão que eu falei, a rebeldia compensa. Talvez se eles não fossem lá fazer aquele barulho na sala, eles não, né? E teve gente aí que fez interpretações, vários, Edson Martins escreveu umas bobagens, Estadão, etc., dizendo que isso mostra a falta disso, daquilo, daquilo outro, interrompeu uma aula, aquelas coisas, né? Mas, enfim, mas eu acho que o MPL com essa história também me pareceu muito interessante, eu não sei se está acontecendo outras coisas por aí, mas essa desse trabalho de formiga, como você está lidando? Por que, que o trabalho de formiguinha, nesse caso, tem muito sentido? Porque, veja bem, tem trabalho de formiguinha que é fria. Você fica fazendo trabalho de formiguinha, aí a Rede Globo fala, ah, e o seu trabalho de formiguinha que você levou 10 anos, vai água abaixo. Então, mas por que, que nesse caso eu acho que o trabalho de formiguinha faz todo sentido? Porque, por causa da tarifa. Por causa do tal estopim. É uma formiguinha que, entendeu? Que ela está colocando combustível nesse estopinho. Mesmo que alguém venha e acaba com o seu trabalho de formiguinha, o combustível se somou lá nesse objeto misterioso chamado tarifa. É, a tarifa segue existindo, né, de qualquer forma. É. Né? E o reajustamento? Eu quero ver como é que... O ano que vem, você acha que o Haddad vai fazer reajuste tarifário? Não sei. Não pode. Mas sabe uma coisa que eu acho assim... Não pode. Não. Se ele não fez na eleição para... Para a presidência? É, ano que vem é muito difícil, né? Muito difícil. É, tem uma coisa que eu acho interessante, que é pensar assim, que eu acho que esse é o legado bom de junho. Talvez seja o caso de começar a chamar a outra parte de julho de 2013. Uhum. Talvez seja o caso de diferenciar... Junho, julho. É, mas o que eu acho muito foda desse trabalho e dessa opção que o MPL faz com toda a precariedade, né? Não é, é isso, não é um movimento profissional, não tem ninguém ganhando dinheiro para fazer isso, é um trabalho imenso fazer esse troço, né? É difícil, demorado. Mas que é uma aposta que a esquerda brasileira deixou de fazer ao longo do tempo, que é de não trabalhar mais o sujeito histórico da transformação, no sentido de que fez a opção por ocupar os gabinetes e desencanou de fazer esse trabalho mais delicado, que é o de formar a consciência de classe nos espaços onde a vida realmente acontece. Nas ruas, nas casas, nas pequenas igrejas, nos campos de futebol de várzea. E quando, por exemplo, o que a gente tem visto, o PT está passando por um processo bastante delicado por conta das suas próprias limitações auto-impostas, não é? E quem é que está saindo à rua para defender esse governo? Não é? Quem que está saindo na rua para defender o projeto democrático popular do governo, se o projeto não é nem democrático nem popular e já não tem mais povo para defendê-lo, né? O PT abandonou o trabalho de base. Totalmente. E eu acho que essa é uma outra boa lembrança que o MPL faz, muito tímida, é óbvio que é muito tímida, movimento pequeno, mas ela é muito real. Se você trabalhar ali, é isso que você está falando, né? Trabalhar numa fração real de conflito brasileiro com um vasto potencial de explosão e seguir trabalhando a partir de baixo para cima para que a coisa tenha uma sustentação, uma força social inevitável a ponto de, pelo menos num mês que seja, mesmo o lugar mais degenerado como é o Congresso, ter que se submeter de alguma forma ou de outra àquela coisa. Não era uma mobilização pueril, uma mobilização em torno de nada. Isso. E eu acho que o MPL segue sendo, ao menos outros movimentos que eu não conheço, deve ter, mas ele tem uma diferença enorme em relação a esses clássicos movimentos, MTST, MST, nem se diga de sindicatos e que gêneros, né? Que é exatamente essa característica de ser, como é que se diz, ele não é classista. Não é classista, é curioso, porque o MTST é, né? É de uma categoria de gente que não tem casa. O MST é de gente que não tem terra. O MPL não é gente que não tem transporte que faz. É inclusive gente que tem transporte. Eu diria assim, do ponto de vista da leitura de classe, só para não fazer confusão com a palavra de classe aqui, porque isso no movimento, por exemplo, teria um curto-circuito. O MPL vai dizer que é um movimento classista. No sentido de que ele está do lado da classe trabalhadora. Ah, sim. Mas ele não é um movimento... Não, como de interesse de classe. Ele não é um movimento de um setor dentro da classe ampliada. Como você falou, o Lula era um representante bastante verdadeiro de uma fração da classe trabalhadora. Isso. O MPL tem um objeto que atravessa todas as relações sociais e beneficia os 99%. É. Porque ele pode beneficiar desde o cara desempregado, o empregado bem empregado, o mal empregado e o de classe média também. Sim. Então, não tem... E trabalha forte numa coisa que é um serviço público. Público. Ah. Nesse sentido, ele vira uma referência para demais serviços públicos que a gente nem imagina que possam existir. Enfim, ele não é para resolver apenas uma... Não. Nada contra, acho absolutamente importante que exista o MTST e o MST para fazer reforma agrária e reforma urbana, reforma de moradia. Eu também não estou fazendo crítica, estou fazendo apenas as especificidades de cada um. Mas a característica particular do objeto do MPL é o serviço público. E que é se é o transporte, pode ser todos os outros também. Exatamente. E eu acho que isso, essa palavra serviço público, eu escrevi recentemente no blog Brasil em 5. Para mim, é a grande referência da luta da chamada esquerda que devia ter no Brasil. Porque isso vai nos permitir... Tinha a coisa contra a carestia no passado, isso, não é? A formação do PT, que foi acabando aos poucos com esses movimentos... É, o movimento contra a carestia, ele não era do serviço público. Não, sim, mas esses movimentos urbanos que tinham uma preocupação com a derrota da qualidade de vida sistemática. O movimento da carestia era o movimento do partidão antigo. Eu conheci, inclusive, um dos líderes desse movimento. Quando eu era estudante ainda, não me lembro o nome dele agora, mas um dia eu vou me lembrar. Mas, então, essa coisa do serviço público é crucial. Crucial. Até porque eu brinco sempre. Ah, eu quero ter a crise europeia. Porque a crise europeia é uma crise pós-welfare state. O que significa isso? É uma crise de um Estado... e de um país que tem um transporte público exemplar, que tem um razoável serviço de saúde, de atendimento de saúde, que tem questão de moradia muito bem, razoavelmente equacionado, entendeu? De um capitalismo já de um outro estágio. Tanto que eu falo, eu quero ter crise dos países da Europa, porque eu vejo como é que é diferente, né? Uma baita infraestrutura, etc. Fruto de um estado do bem-estar que nós não chegamos ainda. Então nós estamos tendo uma crise muito mais cruel, né? A nossa crise é antes do estado do bem-estar, ou seja, pega o cara no osso mesmo, né? Então essa questão do serviço público para mim é crucial. E finalmente, acho que tem um outro detalhe do MPL. E aí seguramente o MPL talvez faça isso, mas é inerente ao fato de ele estar lidando com a questão do transporte. É que transporte, meu caro, é um elemento crucial para o funcionamento da sociedade como um todo. Absolutamente tão essencial, gente. Por isso que a gente tem que aprender com a direita. Qual é a Lua? É a Lua. Está nascendo, hein? Ela veio vindo. E ela está. Ela nasce. Ontem ela estava robusta. Hoje ela vai estar mais robusta ainda. Hoje é capaz de ser cheia. Nossa. Aliás, atenção com os lobisomens hoje. Mas eu estava dizendo, ela daqui a pouco vai aparecer ali. Ela está subindo. Ela anda rápido. Muito agora. Rápido. É muito rápido. É sensacional essa hora. Sério, faz um segundo eu olhei, não tinha nada. Agora eu estou vendo ela subir de verdade. Você vê ela andar? Eu estou vendo ela andar. Não vê? Daqui a um minuto ela vai estar inteira na nossa visão, eu acho. Bom, tô vendo então a gente vai olhando e falando. Ou não? Só olhando. Claro, vai. Só olhando, falando e falando e olhando. Vai. Então, eu estava dizendo assim, olhando. Por outro lado, isto é tão crucial, por isso que eu sempre digo que a gente tem que aprender com a direita, no bom sentido. Né? A direita sacou isso há tantos anos que não é à toa que a gente fica falando do negócio dos automóveis, gente. Honra! Quer dizer, nós estávamos aqui pensando na luta de classes, no chão de fábrica, etc. Os caras falaram, quá, quá, quá, nós vamos começar a produzir esse bichinho aqui adoidado e... né? Claro que não precisava, porque depois ela gera necessidade, aquela história. Mas, e agora de novo ela está fazendo isso. Veja bem, a direita, quando eu chamo direita genericamente, o setor do capital já sacou que tem coisa nova vindo aí. Sim. E cuidado, então ela inventa o Uber, ela inventa o carro sem motorista, ela inventa... Propaganda de carro falando de... Se, no... Você tem umas propagandas de carro nova que eu estou achando muito curiosas, que são... Olha aí. É o cara dirigindo... Enfim, aquela velha propaganda do carro, que o cara está no centro com ninguém, dirigindo ao redor dele. Sim, sim. Mas tem lá no meio do negócio umas mensagens do tipo assim, se puder, use a bicicleta. É, você vê? Não, eles sabem tudo. E o que eles estão fazendo? Então, o carro elétrico, já, entendeu? Por quê? Porque mobilidade na sociedade contemporânea é crucial, sim, gente. Então, isso que eu queria dizer, quer dizer, serviço público, ponto fundamental de uma sociedade capitalista, se você quiser ter ganhos. Segundo, mobilidade, e mobilidade genericamente, né, é um dos elementos-chave de uma coisa chamada produtividade da sociedade. Todo mundo fala, e que eu citei num outro texto há pouco tempo, o tal diretor do BID, José Juan, José Juan, Juan José, não sei das quantas, eu tenho o nome dele, né? Inclusive a data que ele escreveu no Estadão, que ele fala que um dos problemas da falta, da baixa produtividade nos países latino-americanos, sabe, ele é uma espécie assim de você falar de uma parte do lixo do mundo, né? É a baixa produtividade. E ele fala por falta de infraestrutura. E ele diz, não é o que vocês estão pensando. Veja bem, não é a infraestrutura que a agroindústria fala. Não tem estrada do Mato Grosso até o Porto de Santos. Não tem porto. Não tem porto. Não, ele falou, é transporte urbano, transporte público. Ruim. Baixa produtividade da sociedade. Pô, já tem alguns anos que a gente vê essas notícias pipocando de maneira bastante tímida ainda, mas verdadeira, né? Do Fiesp divulga números de prejuízo por conta do trânsito no estado de São Paulo. Tem etc, essas etc, contas, etc, né? Que ficam sempre no folclore. Sim. Para os desavisados. Sim. Para a turma do métier, eles falam o seguinte, opa, temos que criar uma nova frente de negócio, porque essa aí, uma bela hora, não vai dar. Sim. No nosso interesse. Sim. Então, agora, dando uma de delirante total, que é depois do chá de camomila, costuma acontecer isso. O MPL está lidando com um assunto estratégico, cara. Sim. E eu acho que isso, não sei se é da consciência do MPL, e seguramente é da consciência dos que não querem que o MPL prospere. Eu acho que é. Eu acho que o MPL tem essa dimensão. Tem? Então, e também, não quer dizer muitas coisas saber, mas no caso sabe. E, quer dizer, não é que não quer dizer muitas coisas, ajuda se você souber. Mas tanto é, tanto sabe, que já tem muito tempo que o MPL deseja e coloca isso em debate. Em 2013 teve essa questão também. Era por uma vida sem catracas e faça sua luta. Desejar que entrem outros atores nesse processo. Já tem um Tarifa Zero BH, por exemplo. Mesmo a luta do transporte pelo Extremo Sul, esses desmembramentos locais dentro da cidade de São Paulo. Tem. São Carlos tem o transporte justo. Enfim, tem essas coisas, o movimento não pago lá em Aracaju, se não me engano. Enfim, uma dimensão de que essa coisa tem que permear aí com... Não adianta, não vai ser só com o MPL que essa coisa vai ser construída. Exato. Precisa sair, não sair, mas precisa ter... Parece que vai acontecer isso, que está acontecendo isso, que terão outros atores nesse processo que... Primeiro porque não é possível que um pequeno ator seja responsável por imensas transformações. Não, talvez porque não seja nem desejável. Desejável. A gente precisa fazer... Eu lembro que em 2011, que numa dessas jornadas de luta contra o aumento aqui do MPL de São Paulo, eu lembro que eu nem estava atuando muito no movimento, mas teve uma matéria, uma pessoa do Brasil de Fato me ligou, e eu falei, olha, eu acho que o transporte... É uma coisa que a gente conversava muito. Que era o transporte, ele precisa ser uma pauta de toda a esquerda. Sim. Não só do MPL. Sim. Tem que ser de todo mundo. E para valer, né? Não adianta esbarrar no interesse do financiamento da campanha a partir das empresas de transporte. Não dá para parar na dificuldade de negociação porque o sindicato dos trabalhadores é vinculado ao partido. Enfim, em algum momento, de fato, essas coisas vão ter que ser melhor... Eu penso assim, quer dizer, essa questão do transporte, da mobilidade como sendo crucial no sistema que a gente vive, né, e provavelmente por muitos e muitos anos em outros sistemas também. E a outra que eu acho que tá, que a gente não falou ainda, que é o acoplamento dessa questão do serviço público, no caso do transporte, com a questão da organização econômica do país. Mas não é necessariamente o socialismo versus... Sabe? Não. É a reforma tributária do Brasil, que ainda é um negócio antediluviano. Não dá para fazer um país assim, cara. Desista. Desista. Não dá para fazer um país com a estrutura de juros e da dívida do Brasil. A Maria Lúcia Fattorelli mostra com clareza isso. Não é uma questão de indignação do meio ponto percentual. É que isso é uma engrenagem, entendeu? Então, se você não mexer na dívida, nos impostos, aquilo que a gente sempre fala, quer dizer, recursos para o Estado e do Estado, não vai dar, gente. Sim. Não vai dar. E nunca, como nunca antes nesse país, como diria o nosso ilustre líder. Nosso avô. O avô. Descobrimos, né? Aqui. Descobriu a quem era o avô, afinal. Que nunca antes desse país é necessário fazer essa disputa. Sim. Porque senão não vai, então vai ficar um... Mas é perigoso, né, Lúcio, essas coisas, porque chegar nesse ponto significa revelar e esclarecer alguns conteúdos, como o da própria estrutura da produção e da distribuição do capitalismo. Uhum. E a forma muito peculiar e perversa e violenta desse capitalismo no Brasil, de uma elite que tem a sua forma bastante singular aí, mas, de portanto, se relacionar, não é? É, mas ao mesmo tempo... Essa luta é importante porque ela revela essas coisas. Isso. E o limite dela é porque ela revela essas coisas. Isso. Mas, por outro lado, também, lembrando Maricá, o discurso do prefeito, tá pegando uma parte da burguesia e falando, bicho, isso aqui até que é bom para vocês, isso vai ser bobo. O outro... Mas a burguesia brasileira não necessariamente se interessa. O que é bom para a burguesia brasileira parece que não é só os bons negócios. O importante é que ela faça bons negócios, porém, com essas características... Uma certa violência de Casa Grande senzala. Senão não vale, né? Tem que ter a chicotada no fim do labor. Mas veja, o 13º salário saiu da deriva. Sim, sim. Não, a gente então, tem que avançar. Tem coisa, mas eu digo que essa nossa luta precisa levar em consideração essas coisas. Tudo bem. Porque a gente vai revelar essas coisas. Isso, isso. Não, mas isso é tão importante quanto... Aliás, superar esse traço da perversão da elite brasileira... É fundamental. É tão importante quanto... Talvez seja um processo que... Ou provocar uma divisão na elite brasileira. Que já de junho... Que já aconteceu. Já aconteceu. Por incrível que pareça. Hoje eles parecem tão mais juntos. Não é elite, né? É classe dominante. Sim. A gente tem que falar direitinho. Isso. Né? Essa ressalva já foi feita lá no começo. Mas ela pode ter divisões também. Sim. Entendeu? O cara da Associação Comercial de Santa Bárbara do Oeste, ele está na contramão do dono da, sei lá, o patrimonialista clássico. Sociedades tão desiguais fazem que a faixa média soe eventualmente progressista, né? Isso é uma coisa histórica. Está diminuindo a minha venda aqui, eu quero vender mais. Já o cara da agroindústria pode dizer, não mexe não, porque isso aqui tem que ser meio assim mesmo. O cara se levantar às 4 e dormir às 7 da noite. Senão esse troço aqui vira uma bagunça. Entendeu? E não vamos permitir. E não vai ter ônibus para ele de noite, para ele sair para vadiar. Não, imagina. Se o pessoal se der um dedo, quero levar a mão. Então, essa coisa bem brasileira, né? Essa coisa bem... Mas, de qualquer forma, tem esse potencial. O que me parece também muito importante é que é de uma forma que seja inteligível, porque não dá para fazer aquela conversa. Eu fico horrorizado quando eu vejo textos de esquerda. Não que eles não tenham seu lugar no plano teórico, no plano acadêmico, mas quando começa a falar muito da contradição do Lênin com o Trotsky, com o Bakunin, com o Frederico, com o Pedro, o Antônio, o João, eu falo, mas como é que eu vou fazer isso ser compreensível para o jardineiro que vem aqui na minha casa? Que chega no final da eleição do ano passado e fala, o senhor viu, doutor Lúcio? Infelizmente a mulher ganhou. Fala isso para mim. Quase levamos. Não, eu falei, o que, senhor José? O senhor votou no AES? Votei. Eu falei, mas o senhor é um tonto, bobão. Aí eu falei assim para ele, assim, gozando, né? Eu falei, como, doutor? Eu falei, ué, o que é isso? O que o senhor acha desse AES aí, afinal de contas? Daí, sabe? Como é que eu vou falar de Bakunin com o seu José? francamente. É, não, é. Isso remonta à nossa conversa que a gente teve os outros dias, que é essa coisa de trabalhar numa suspensão de expectativas de uma redenção, de um futuro redentor. Isso, né? É. Alô, alô, Bakunin, nada de pessoal. Mas isso aí tem marxistas até mais ou menos clássicos que já defendiam essa coisa. Já. A teoria crítica era mais ou menos isso, por exemplo, né? Você trabalha revelando as contradições e andando onde tem que andar. Com o pessoal da teoria crítica, os frankfurtianos. Ah, sim, já era. Você vai trabalhando com as contradições e a revolução, eventualmente, como conceito, pode vir até nos atrapalhar e muito. Porque você deixa de... Você suspende a sua capacidade de escutar o que está aqui ao redor para encaixar o nosso presente num futuro que será impossível, né? Impossível não no sentido de que não é possível realizar certas utopias, mas porque não serão realizadas se forem do jeito que a gente espera. As forças serão muito distantes, muito amplas, né? Isso tudo quer dizer, para mim, que o MPL desempenhou, daqui para frente não sei como é que vai ser essa coisa, mas um papel incrivelmente, eu diria, quase único recentemente no Brasil. Você veja, o movimento da Fattorelli não tem um décimo de penetração, de mobilização. Outro dia eu estava vendo uma manifestação de Brasília que eles fizeram ontem, saiu no Facebook, tem 6 pessoas. Coitada da Fattorelli lá sozinha. É, mas é o que a gente tá, tem a ver com o... Tem a ver com muitas coisas, né? Com a estética, com a forma, com esse caráter de juventude que dá uma dimensão de vivacidade. O tema isolado. E ele, o tema isolado. Ele não gruda, isso, não isso, chama, isso, não mobiliza. Né? E o contrário, então o MPL realmente ele ficou numa situação muito peculiar. Ele pelas características de movimento, né, com a história que você contou hoje, que eu acho que fica muito bem entendido, né? Até como isso foi se formando, né? A outra, a característica dele lidar com uma temática que é explosiva por si mesma, né? É estratégica num país, e a conjunção disso com a tarifa zero como um elemento de absoluta, vamos dizer assim, uma coisa absolutamente coletiva mesmo, né? Não tem... Você não precisa ter carteirinha de nada. Né? Não se exige nenhuma carteirinha. É quase como reafirmar um valor elementar, né? Humano. Exatamente. É. É como o direito à vida, digamos assim. Um direito, né? É, direito, acabou. Só nasceu, tem direito a ficar vivo. Acabou. Fica vivo aí, cara. Então, eu acho que sob esse aspecto, o MPL é um privilegiado. E veja, ao mesmo tempo, absolutamente marcado pela formação utópica de desejar a transformação radical dessa sociedade numa outra. Né? É. Então, com esse pano de fundo... consegue atuar nas contradições mais cotidianas. Trabalha no cotidiano sonhando com um futuro. É muito doido. Eu acho que isso é importante porque a energia vital que move a turma a fazer as coisas é a do sonho do futuro. Tem um papel importante o sonhar com o futuro, né? Desejar uma outra coisa, né? E diferentemente dessas juventudes partidárias, juventude isso, juventude aquilo, que na verdade perdem esse potencial exatamente porque ao se associarem a alguma coisa do establishment, não tem jeito. Você faz um vínculo com o mundo daqui como ele é hoje. Necessariamente você perde a capacidade do imaginário, do sonho. Uma boa ingenuidade. É uma coisa terrível, né? Pensar um pouco. Porque o MPL, felizmente, tem. Então, e o sonho tem essa característica. Isso é bem freudiano mesmo, né? O que é o sonho freudiano? Uma realização de desejo reprimido. Reprimido. Não é? Quer dizer, é uma tentativa de realizar um desejo reprimido, né? Mas o que é realizar um desejo no sonho? É inverter Né? Ele, é a possibilidade de inverter a realidade, né? De modificar o afeto do sofrimento, aqui vai ser o do prazer, ou do fracasso, ou do sucesso, né? De inverter a dinâmica das representações. Então, manter essa possibilidade de virar de cabeça para baixo a sociedade, ela, se você perder isso, você está com... Se você, bom, eu resumiria o seguinte, eu acho que o MPL, para mim, na minha leitura, cada companheiro e companheira do movimento pode ter uma leitura, vai ter uma leitura diferente. Eu penso que a gente tem uma boa mistura de um pé no chão e um pé fora do chão. É. Um pé no chão porque você mantém um vínculo com o mundo, com as questões aqui como elas estão, e um pé fora para você poder pensar numa outra plataforma, num outro momento, num ponto de vista utópico, e não se adequar apenas ao que pode ser feito com os parques, recursos que aqui estão agora e que estão assim, não porque caíram do céu, mas porque são resultados de conflitos. Mas é isso, pé dentro, pé fora, um pé no chão, um pé fora do chão, né? Pensar assim. Estou curioso agora que o MP, recentemente eu tenho atendido a muita coisa, mas o MPL eu estou muito distante. É verdade. Quer dizer, muito distante não é verdade. Eu estive em Santa Catarina com o pessoal do MPL. Sim, mas o MPL está nesse momento que ele está mesmo distante de si, né? Tá, acho que é isso. Acho que daqui a pouco... Mas, por exemplo, eu vou agora dia 15 a Campinas. Mas eu acho que eu vejo como um bom sinal, não é? Eu vejo como um mau sinal. Que a maior parte da sua agenda, como a gente falou na semana passada... O tempo todo. Seja muito além do MPL, ou quase que exclusivamente além do MPL, quase porque significa... Não, do MPL quase nada. Porque significa... Que já passou para outro... Contaminou, né? Eu acho que isso é um bom sinal. É, semana que vem aqui vem um cara que vai ser candidato a prefeito e tu. Quer saber como é que faz tarifa zero? Eu não vou contar para ele. Aprende sozinho. Mas é louco, né? É muito doido. É, então, sei lá, é isso, né? É isso que a gente está falando agora. Tem que sair agora, um pouco do... Estou me perguntando se não seria interessante. Eu vou até provocar, não sei com quem. Não quero ser... Não com você, mas esse negócio da concorrência de São Paulo, o MPL está um pouco... Ele teve uma participação, eu vi vários sonhos, me chamaram para aula pública. A gente publicou um textinho essa semana, ou está fazendo um texto que vai publicar essa semana. É. Ah, quero ver. Tá, o pessoal se reuniu para conversar de novo, Marina está muito dentro disso. Ah, então eu vou passar um e-mail para Marina também. E vai rolar uma agora, coisa. Agora com esse negócio do Mauro vir aqui no domingo, deve surgir... Eu já sei que tem uma coisa explosiva lá, que acho que dá para... tripudiar, dançar em cima do caixão. É verdade. Porque mas escreve para a Marina. É, eu vou escrever. Mas qual que é o elemento? Não, acho que dá para fazer um outro discurso, tem tudo a ver com o que a gente falou. Acho que dá um outro gancho agora, que é o seguinte, que é a coisa da tecnocracia. A tecnocracia é um perigo. A tecnocracia, às vezes, ela é mais perigosa, como todo jagunço, né? A tecnocracia é o jagunço dos comentaristas de televisão, jornais, especialistas e os tecnocratas são os jagunços dos donos do capital, como o jagunço era antigamente, sim, capitães do mato, né? Sim. Então, eles são muito perigosos. São muito perigosos. Então, por exemplo, a leitura que eu fiz do edital, eu vou checar com o Mauro, é de um tecnocratismo, de uma... Você entende? Isso é muito importante de se captar. Porque, por exemplo, quando a gente fez a municipalização, o nosso... É aquele texto que você mostrou para mim? É, um pedacinho daquilo, né? Que culmina com o tal negócio da produtividade, que aí, aí que o Mauro está acabando de fazer uns excels aí, que deve... Se a gente chegar onde eu imagino a gente pode chegar, é para tripudiar mesmo. Uhum. Mas, de qualquer forma, é o tecnocratismo, como ele é perigoso. Uhum. Uhum. E é curioso como isso contaminou, isso é que eu queria falar no resumo, como ele contaminou a esquerda do establishment. Ele contaminou. De maneira, o nosso discurso, o tempo de Erundina, a respeito da municipalização, eu comentei isso acho que outro dia, talvez, não sei se ficou gravado, era a separação do custo da tarifa, o que permitiria o subsídio da tarifa. Uhum. Essa era a fala. E mais, com isso, isso permitiria a ampliação do serviço, mais ônibus, mais conforto, etc. Uhum. Uhum. O discurso de agora é de uma racionalidade, de uma... Vejam como a gente sabe tudo. É o sistema A, o sistema B, o sistema C, o D, o F, e blá, blá, blá. E é por aí que a coisa se resolve. Quer dizer, eles voltaram ao discurso tecnocrático mais radical, que não era nem o discurso da Marta. A Marta ainda vinha com o corredor e bilhete, com o bilhete, né? Único. O bilhete era uma liberdade. Era uma liberdade. Não, agora o discurso é a racionalidade absoluta. É. É um risco imenso porque... Porque, vamos supor, um governo de esquerda, ele tem uma certa obrigação de manter a utopia viva. Pois é, não, ele não vai manter, ele não está mantendo nada vivo com essa proposta. A leitura que você faz do edital não traz nenhum sonho, nenhum... Pelo contrário, pior ainda, 20 anos renovável mais 20, é um delírio. Então, realmente, é um momento muito... Eu vou conversar com a Marina. Sim. Porque eu acho que é um momento precioso de novo para o MPL. Haddad, vem porrada aí de novo. Espero. Eu não sei. Não, estou brincando. É porque o Haddad é um personagem que está aqui na nossa gravação o tempo todo. E o Alckmin, como sempre, está ausente, porque ele é sempre ausente. Porque o Haddad o protege indiretamente. Eu não sei o que acontece, mas a prática é que o Haddad serve de escudo para ele. O Alckmin é aquele que era espertalhão, né? O Alckmin é blindado por todos, eu acho que inclusive pelo Haddad. É, mas é porque o Alckmin é esperto. Né? Sim, o Haddad não é. Ele deve estar morrendo de rir das derrapadas que o Haddad leva, e ele quieto. Silencioso. É, pode acontecer o que tiver que acontecer, ele vai sair como vítima ainda, o Alckmin. Pode acontecer a maior catástrofe, ele vai sair como vítima. Agora, o Haddad é um cara que eu estou brincando falando tudo isso aqui, mas pode até... Bom, grava. Não, eu tô pensando já em a gente encerrar. Acho que a gente fez alguns bons finais, assim. Muito bom. Eu acho que o Haddad é um sujeito que tem qualidade. Você sabe que o Tato queria lançar o edital. E o Haddad falou, não, vamos dar 30 dias para ser colocado em discussão. Agora ou 2013? Agora. O Haddad que deu 30 dias para ouvir publicamente. Porque acho que é um jogo lá dele com o Tato, né? Que ele não pode confessar. Agora ele serviu a outra que ele fez. Também é nítido isso. Né? Porque, na verdade, o prefeito de São Paulo é o Tato hoje. Né? É o Tato que se lê todas. Pensa bem. Agora ele tinha anunciado a interrupção da faixa... Como é que chama? Faixa rápida da Marginal. A partir da meia-noite até a 5 da manhã. A rodada... Mandou cancelar. Fica nítido também que tem aí um Haddad come na mão. Bom, então vamos ver como é que funciona essa composição no momento da reeleição, né? Pois é. Aí é que se relaciona. E como é que vai se comportar agora no momento dessa concorrência? É. Porque o Haddad, ele entrou no jogo, mas ele, óbvio que tudo se passa numa. Quer dizer, o Haddad, como prefeito, ele não está sabendo dos detalhes, né? Alguma coisa ele sabe, mas ali do detalhe não sabe. Ele tem a Anodila, que é a pessoa... Não está gravando aí, né? Tá, mas tem a Anodila, que é a confiança dele e tal, que ele levou lá na reunião do Extremo Sul. Uhum. Mas ela também não domina tudo. Então tem... Não, e os Tatos estão nesse jogo há muito mais tempo do que o Haddad sonha em ser alguma coisa, né? Não, e não tem dúvida de que o Tato... Estava lá o Marcelino criticando a sua nomeação. É. Não, o Tato, Gilmar,